Setembro de 2009. Convidamos o vereador Fabrício para fazer a leitura do texto bíblico. Não imitarei aquele a quem a inveja consome, porque esse tal não tenha nada a ver com a sabedoria. E no grande número de sábios que se encontra a salvação do mundo, e um rei sensato faz a prosperidade do seu povo. Deixai-vos, pois, instruir por minhas palavras, a nelas encontrareis grandes proveito. Solicito o senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 22/9/2009. Ata da primeira sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010, da legislatura 2009-2012. 37ª sessão plenária. Ao 22º dia do mês de setembro de 2009, às 19 horas, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Edival Aramoni, presidente; Agnaldo Vujanski de Jesus; Antônio Adir de Lara; Fabrício Duarte Olovka; Edilson Vaz, vice-presidente; Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário; Edson Stipe, Adelir Castilho Maldani e Ângelo Américo Branco Chemin. Constatado o número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão e anunciou o expediente da mesa. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, ofício número 343/2009, ofício de gabinete, em resposta ao pedido de informação número 12/2009, de autoria do vereador Meco, ofício número 344/2009, em resposta ao pedido de informação número 13, de autoria do vereador Meco; projeto de lei ordinária número 45/2009, abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2009 e dá outras providências; projeto de lei ordinária número 46/2009, abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2009 e dá outras providências. Requerimentos. Número 266/2009 do vereador Agnaldo Vujanski de Jesus. Número 267/2009 do vereador Adelir Castilho Maldaner. Número 268/2009 do vereador Adelir Castilho Maldaner. Moções. Número 4/2009 dos vereadores Agnaldo Vujanski de Jesus, Dirceu Agostinho Bassani e Edilson Vaz. Moção de aplauso ao povo da comunidade Linha Cantu, representados pela Associação da Localidade Supra, em razão do esforço comum para a limpeza do calçamento e da lateral até a cidade de Pitanga. Pedido de informações, número 15/2009, dos vereadores Adelir Castilho Maldaner, Meco e Adir, solicitando relatório detalhado com emissão de histórico de todos os empenhos efetuados pela Prefeitura nos meses de março e abril de 2009. O senhor presidente colocou em votação o regime de urgência e a inclusão na pauta dos projetos número 45 e 46/2009, a pedido do vereador Aguinaldo, aprovado por unanimidade de votos. A sessão foi suspensa por 10 minutos para as comissões exararem os devidos pareceres. O senhor presidente deferiu o requerimento, encaminhou os projetos de leis e a moção para as comissões e anunciou o expediente plenário. Livre o uso da palavra, usou o vereador Ângelo Américo Branco Chimim. cumprimentou os presentes e comentou o recebimento dos dois pedidos de informações que estão sendo analisados para nas próximas sessões. Para nas próximas sessões serem explicados. Que há vários dias comenta-se da verba para a reforma do Colégio Dom Pedro I. O prefeito está dizendo que conseguiu com o deputado Artagão, mas há mais de 2 anos essa verba vem sendo solicitada pelo deputado Alexandre Cury e o ex-prefeito Alexandre Carlos Buchmann, junto ao governo do estado. Falou da gravidade da área rural e que os agropecuaristas estão deixando o município devido às condições das estradas. Relatou que o deputado federal Rodrigo Rocha Loures fez uma emenda para uma UTI móvel no valor de R$350 mil, que esta está sendo revertida em equipamentos para o Hospital São Vicente de Paula. Solicitou à Comissão de Saúde que convidasse o provedor do hospital para relatar como foi gasto o dinheiro, quais equipamentos foram comprados. Parabenizou o chefe do gabinete Geninho pelo ótimo trabalho e atendimento aos munícipes. Vereador Adir usou a palavra, cumprimentou os presentes e informou que no final do mês de setembro encerrarão as declarações do ITR. E lembrou que todo o valor será devolvido ao município com a mesma finalidade de ser utilizada com os produtores. Reclamou novamente das estradas que continuam intransitáveis na comunidade de Quarteirão Aparecida, prejudicando o transporte escolar, lembrando que o cascalho já está disponibilizado pelos proprietários, solicitando ao Departamento do Interior uma atenção especial à localidade. Parabenizou a comunidade Limeira, que há vários anos conserva as margens das estradas e da linha Cantu pela demonstração da cidadania. Usou a palavra o vereador Edson Stipe. Após cumprimentar os presentes, comentou da reunião na Secretaria de Indústria e Comércio de Pitanga com produtores rurais, que no próximo dia 30 darão início à Feira do Produtor Rural no antigo pátio da Prefeitura. Parabenizou o vereador Adir pelo seu aniversário. Em seguida, o vereador Aguinaldo usou a palavra, cumprimentou os presentes e disse que as estradas rurais estão intransitáveis e as precipitações não param. Parabenizou todos os funcionários da Prefeitura de Pitanga pelo trabalho desempenhado nas reconstruções das pontes e das estradas. Solicitou o envio de ofício ao senhor Miguel Bertão na localidade de Bom Retiro, que cedeu o cascalho, gesto que proporcionou o cascalhamento das estradas daquela comunidade. Edilson Vaz, após cumprimentar os presentes, relatou a reunião junto aos produtores rurais na Secretaria da Indústria e Comércio. Foi aparteado pelo vereador Adir, dizendo que a vigilância sanitária não fará mais apreensão dos produtos vendidos aos mercados pelos produtores rurais. O orador parabenizou o vereador Aguinaldo pela moção de aplauso aos moradores da comunidade do Cantu. Comentou que as estradas estão intransitáveis, praticamente em todo o interior do município. Aparteado pelo vereador Meco, manifestou apoio ao projeto do vereador Aguinaldo para que nos finais de semana não sejam vendidas as garrafas long neck. Aparteado pelo vereador Aguinaldo, que comentou a cobrança dos munícipes por um projeto que discipline o fechamento dos bares após as 22 horas. O orador comentou o pedido do vereador Adelir que disciplina o uso dos carros de som. Vereador Carijó cumprimentou os presentes e parabenizou o secretário Geninho, que faz questão de assinar a moção dos moradores da localidade do Cantu, da linha Cantu, junto aos demais vereadores. Comentou das chuvas do município, que estão cada vez mais fortes e causando maior transtorno à população. Relatou que a verba que do Hospital São Vicente é de autoria do deputado Ricardo Barros, de R$ 195 mil. Apoiou a reabertura da feira do produtor rural. Colocou-se favorável ao consórcio intermunicipal dos suinocultores e mostrou-se contra o fechamento de bares e da proibição das logneck, pois jogar no chão é questão de educação. O presidente deferiu os requerimentos e, como ninguém mais fazendo uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Em primeira e única votação, o projeto de lei ordinária número 45/2009 abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2009 e dá outras providências. Aprovado pela unanimidade de votos. Em primeira e única votação, projeto de lei ordinária número 46/2009 abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2009 e dá outras providências. Aprovado pela unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação do projeto de emenda à Lei Orgânica número 2/2009, altera os artigos 12, 17 e 80 da Lei Orgânica Municipal. Aprovado por unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação do projeto de Lei Ordinária número 43/2009, abre crédito adicional suplementar no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2009 e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 42/2009, autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir por compra bens móveis e imóveis que especifica e dá outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. Nada constando, passou-se para o expediente de explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os vereadores Antônio Adir de Lara, Agnaldo Vujanski, Adelir Castilho Maldaner, Fabrício Duarte, Edilson Vaz, Edson Stipe, Disseu Agostinho Bassani, que discutiram assuntos debatidos na sessão. Nada mais havendo, o senhor presidente encerrou a sessão às 21h12, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavrada a presente ata, e o senhor presidente convocou outra sessão para dia e hora regimentais. Passo da liberdade em 22 de setembro de 2009. João Edival Aramuni, presidente. Em discussão, a ata. Senhor presidente, calma. Eu gostaria que fizesse uma retificação nessa ata aqui, porque a minha fala ficou extremamente resumida e um tanto preocupante aqui, porque, na verdade, não complementa a minha fala e ficou no ar aqui que eu fiz uma crítica e eu, na minha posição como líder, realmente não se sustenta, não se enquadra dentro da minha responsabilidade aqui dentro das casas. Porque ficou aqui que eu fiz uma crítica, as estradas são intransitáveis e as precipitações não param. Eu falei que as estradas realmente estavam em situações precárias, mas justifiquei por quê, em razão das chuvas. Eu gostaria que fosse retificado isso aqui. Resumiu-se em duas linhas, 15 minutos a minha fala aqui, então. A ata será retificada, vereador. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Ofício do Executivo. Ofício número 359/2009, gabinete, solicitando a prorrogação de prazo por mais 60 dias para apreciação do projeto de lei número 34/2009. Matérias do Executivo. Projeto de lei ordinária número 47/2009. Abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2009 e dá outras providências. Projeto de lei ordinária nº 48/2009 dispõe sobre a criação do programa Justiça Cidadã, conforme especifica. Projeto de lei ordinária nº 49/2009 declara o jornal Tribuna do Interior como órgão oficial de divulgação do município de Pitanga. Projeto de lei ordinária número 50/2009. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o consórcio de intergestores Paraná Saúde e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 51/2009. Da nova redação ao Código Tributário Municipal e da outras providências. Matéria do Legislativo. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 3/2009, de autoria do vereador Meco e subscritores. Altera o artigo 14 da Lei Orgânica Municipal. Projeto de resolução número 3/2009, de autoria da mesa diretora. Abre crédito adicional suplementar no orçamento do Legislativo Municipal e da outras providências. Indicações. Número 32/2009, do vereador Batatinha. Sugerindo ao Executivo Municipal nomear logradouro público, praça, rua, escola ou outro, como nome do senhor Pedro Teles. Requerimentos. Número 270/2009, do vereador Batatinha. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando cascalhamento da PR-466 até a propriedade a PR-460, passando pela localidade da Borboleta Anjo da Guarda até a Borboleta Berardi. Número 271/2009, do vereador Batatinha. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando cascalhamento e patrulhamento na estrada que vai do Podolã até a localidade de Pitanga Baixo. 272/2009, do vereador Edilson Vaz. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando conserto na ponte do Rio Batista e cascalhamento na estrada que liga as propriedades dos senhores Cantinho e João Prats. 273/2009, do vereador Edilson Vaz. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando cascalhamento na estrada da Serra da Palmeira, que liga o Vorá de Cima, Vorá de Baixo, Rio Liso, bem como consertos na ponte do Rio Liso. 274/2009, do vereador Edilson Vaz. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando cascalhamento na localidade de 4 de junho, na estrada que liga a propriedade dos Fagundes. 275/2009, do vereador Meco. O envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando a disponibilização de um guardião na escola da Barra Bonita, visto os alunos, principalmente noturnos, estarem sem segurança e os atos de vandalismo serem constantes. Correspondências recebidas da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, convite para participar da Semana de Mobilização Paranaense sobre Envelhecimento, que acontecerá entre os dias 28 de 2009. Da Casa Familiar Rural Vitor Mariano Castro, ofício número 31/2009, convidando para participar da cerimônia de abertura dos primeiros jogos da Casas Familiares Rurais do Setor 3 e se realizar em Cândido de Abreu no dia 9 de outubro de 2009, às 19h30. Coloco em discussão e votação o regime de urgência do projeto de lei número 47/2009, que abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2009 e de outras providências. Em discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Nós já conversamos bastante sobre esses projetos que envolvem não só a abertura de crédito adicional, mas de suplementações também. E como são projetos extremamente técnicos, se referem a números, cancelamento de uma rúbrica, colocação em outra, eu acho que é desnecessário nós ficarmos discutindo aqui esse projeto, até porque realmente é desgastante. E eu gostaria que fosse dispensada essa discussão aqui e peço também a aprovação desse regime. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. aprovado pela unanimidade de votos. Coloco em discussão e votação o regime de urgência do projeto de lei número 48/2009, que dispõe sobre a criação do programa Justiça Cidadã, conforme especifica em discussão. Senhor presidente, esse projeto realmente visa dar amparo àquelas pessoas que realmente não têm condições financeiras aí para contratar um advogado, para buscar seus direitos, na verdade. É um projeto aí do prefeito municipal, que já realmente fazia parte de um programa de governo, quando então candidato, que visa realmente propiciar aos cidadãos, entre outros. O projeto está aqui, nós vamos discutir ele realmente, mas eu gostaria que realmente pudesse aprovar esse regime. Eu peço a palavra. Eu até, inclusive, também concordo que, claro que esse projeto é uma boa ideia, é uma situação até que necessária. Só que em conversa com pessoas lá, mesmo desse setor, nós temos que até exigir ou até tomar mais informação dos critérios usados. Que pela conversa, pela maneira que foi interpretado, claro que o projeto está entrando agora, então a gente tem que estudar melhor, mas em conversa já alguns dias, alguns meses atrás até, quando já se discutia esse projeto, da necessidade de que realmente a pessoa não tenha nada para poder usufruir desse benefício. Então, é uma coisa assim, quase que vai ter poucas pessoas até que vão ter condição ou até estar amparada nesse benefício. Mas eu voto a favor também, claro que o projeto está entrando agora e vai ser discutido nas comissões, os vereadores vão participar. Senhor presidente, só para ajudar o Meco aí, esse é um dos requisitos essencial e primordial do projeto, vereador Meco, que é a questão da hipossuficiência, da falta de condições para que essa pessoa tenha de contratar um profissional para brigar pelos seus direitos. Não tenha dúvida que pessoas que têm condições financeiras que podem arcar com este ônus não serão atendidas, até porque nós estaremos aqui para fiscalizar e o executivo tem responsabilidade suficiente para saber quem pode e quem não pode pagar. E tem os critérios e tem pessoal capacitado lá realmente para poder realmente aplicar isso com efetividade e respeitando realmente o direito do cidadão. Pessoal, concedido, senhor. Esse projeto terá a participação também dos acadêmicos da UCP, do curso de Direito, onde será formalizado esse convênio do município de Pitanga com a entidade, visando também os alunos que forem fazer aí os de terceiro, o doutor Aguinaldo, que é advogado, sabe muito bem que eles têm que participar de muitos trabalhos fora da sala de aula, e esse será um convênio que vai ajudá-los a dispor aí das horas necessárias, e também vai atender as pessoas carentes. É isso que, quando do parecer eu e o vereador Dirceu, demos o nosso parecer favorável que fosse subido para a noite de hoje. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favorável permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Coloco em discussão e votação o regime de urgência de um projeto de lei número 50/2009, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o consórcio de intergestores Paraná Saúde e da outras providências. Em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Eu acho que é um dos projetos assim que acho que todos os vereadores já conhecem aqui, tanto aqueles que eram vereador que permaneceram, mas os novos também conhecem como funciona esse consórcio intermunicipal de saúde, principalmente o vereador Dirceu, que é lá da área da saúde e sabe o quanto é fundamental realmente nós aprovarmos não só o regime, mas o próprio projeto de lei depois. Nós sabemos que o município não tem estrutura suficiente e adequada para atender as grandes especialidades e as principais que realmente os municípios necessitam. Então, se valem realmente desses consórcios, dessa união com outros municípios, para tentar realmente minimizar os problemas de saúde, as necessidades que envolve os municípios da região central do Paraná. Eu gostaria que realmente os vereadores aqui se manifestassem favoráveis, visando realmente a gente propiciar, eu diria até amenizar um pouco das dificuldades que o município de Ipitanga, assim como os demais municípios da região, têm com relação à saúde, principalmente essas especializações, cirurgias, enfim, todo atendimento que é dado através desse consórcio municipal. Em votação. Os vereadores que forem favorável permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em relação ao pedido de urgência na apreciação do projeto de lei número 51/2009, que trata-se de novas redações ao Código Tributário Municipal, o regimento interno, em seu artigo 191, não permite esse tipo de regime para o Código. Defiro os requerimentos apresentados nessa sessão, encaminho os projetos de lei para as comissões. Nesse momento, passamos para o expediente do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que se fazem presente nessa noite. Eu quero só relatar que nós estivemos no último sábado com a executiva do PDT e também com pessoas de outros partidos em uma reunião em Guarapuava, quando teve um encontro com o senador Osmar Dias e demais autoridades. Com o chamado Projeto Paraná. O Projeto Paraná é um projeto dado pela equipe que está acompanhando o senador Osmar Dias, pré-candidato pelo PDT ao governo do estado do Paraná. E nessa reunião teve vários municípios participando, onde teve vários temas, várias câmaras, onde foi dado sugestões para que seja elaborado um plano de governo ao pré-candidato do PDT, Osmar Dias. Quero agradecer a todas as pessoas aqui do município de Ipitanga que lá estiveram, professora Nancy Bassani, membro do executivo, irmã do vereador Dirceu, Sr. João Luiz Dante, agricultor aqui da nossa região, Sr. Antônio, presidente do PDT, Maria Holanda, esposa, Sr. Antônio, sim, enfim, tivemos mais de 30 pessoas aqui da nossa cidade participando dessa reunião. Então, são sugestões que foram entregues e que nós esperamos e temos a certeza de que todas aquelas sugestões são para o bem dos paranaenses e principalmente da região central do estado. E dentre algumas foi solicitado que nós tenhamos aqui a regional da saúde, a regional da agricultura e que também o próximo governo estude e coloque a nível do estado um plano de habitação rural para os agricultores que tanto necessitam. Também um plano de distribuição de calcário, porque através do calcário teremos uma melhor produtividade e, consequentemente, o agricultor terá um pouco melhor de renda. Também na última terça, após a nossa sessão, até nós ficamos quase quilhados aqui na Câmara. O nosso município teve uma forte chuva da terça para a quarta, onde, pela segunda vez deste ano, as pessoas, as famílias que moram aqui na beira do Rio Pitanga, do Rio Ernesto, ficaram desabrigadas, suas casas, teve casas que teve quase 2 metros de água, tomadas pela água aqui do Rio Pitanga, ocasionando aí forte prejuízo, desespero para essas famílias. No interior também muitas pontes foram danificadas, bueiros, as estradas, conforme nós já falamos na sessão anterior, já não estavam boas, e após essas chuvas ficaram piores. Muitas localidades, os alunos ainda não, alguns alunos não conseguem vir para a escola, o leite, transporte diário está complicado. Mas o município de Pitanga, a princípio, pensava em fazer um decreto de calamidade, mas mudou-se, né? Tem um decreto de emergência, né? E conversando com o prefeito, me parece que hoje foi levada a documentação a nível do governo do estado para que seja reconhecido também a nível estadual. Com isso, nós poderemos receber ajuda do governo do estado e também do governo federal. Porque é impossível o município sozinho atender. Eu já vinha batendo desde o início e espero que agora o governo se sensibilize, nos ajude, faça essas obras que o município necessita, porque, olha, muitas pessoas já abandonaram as casas aqui na beira do Rio Pitanga, estão alugando casas fora, mas espero o quanto antes retornar para as mesmas. Mas para que elas retornem, tem que ser feita a limpeza nos rios. Porque é só quem viu, participou, quantas famílias que estavam chorando e o desespero. Até eu faço uma sugestão, de repente, ao doutor Aguinaldo, vereador Aguinaldo, líder do governo, que levasse essa sugestão ao prefeito municipal, que reunisse essas pessoas, essas famílias que tiveram esse problema. Vamos marcar, nós conseguimos o salão da paroquial aqui de Santana, para que seja repassado a essas pessoas o que o município está pedindo ao governo do estado e também as providências que já foram tomadas e estão sendo tomadas. Eu fui procurado por diversas famílias, estão desesperadas e esperando nesse momento uma resposta do Executivo Municipal. Também, hoje foi comunicado, até foi falado em algumas emissoras de rádio, de que mais um veículo do município de Pitanga teve problemas, né? Foi batido. Então eu não vou levar mais adiante, vou procurar essas informações que sejam concretas e na próxima reunião estarei dando uma resposta a esses munícipes que procuraram. E caso tenha acontecido realmente, o município, vamos ver aqui, o fato que aconteceu, o porquê, quem estava conduzindo, qual o dia, porque eu sempre preguei e falo que o dinheiro público tem que ser bem aplicado e o patrimônio público tem que ser bem zelado. Obrigado, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. As palavras, senhor presidente. Concede a palavra, senhor. Senhor presidente, nobres pares, imprensa que aqui se faz presente, Paraná Centro, tenho certeza, emissoras de rádios, estou acompanhando via internet. funcionários municipais que aqui se fazem presente, ex-vereador dessa casa, Cid Pereira, suplente vereadores, Enetes, Tião, ex-prefeito, município, o irmão de Manguaribes, o senhor Camilo, que está aqui presente. Chefe de gabinete, Geninho, Pedro Cachup. Meu amigo, Dr. Cláudio, sempre pediu o meu irmão Safenado. Demais pessoas que nos honram com suas presenças aqui nesta noite. Escutando o pronunciamento do vereador Adir, há 2 meses e meio atrás, mais ou menos, a população de Pitanga e a região sofreram uma enchente. Eu vim a essa tribuna e fiz uso da palavra e coloquei o meu ponto de vista. A minha maneira de atuar como vereador sempre norteou de ser crítico, sim. Agora, não vir aqui e falar que tem que ser criticar as coisas e não dar a solução. Eu, ao menos, imito a minha opinião e digo aquilo que eu acho que deve ser feito. Senão, eu acho que eu passaria por ser um crítico somente isto. E o que eu me pronunciei aqui, por isso que é bom falar sempre no microfone aqui dessa casa, que vai ficar gravado e arquivado. Então, qualquer dúvida, pode ser escutada a fita e vamos tirar dúvida se falou ou não. E os nobres pares se lembram. Tenho certeza que vão se lembrar. O que eu sugeri aqui nessa tribuna? Que tem que tomar atitude. Alaga as casas, há esse problema, e daqui uns dias passa todo o esquecimento de novo. Aí vem a nova enchente, aí vão lembrar tudo de novo. E o que que eu sugeri aqui? Que fosse o executivo municipal, juntamente com o Estado, e fazer uma dragagem muito grande no Rio Ernesto, no Rio Pitanga, para solucionar definitivamente esse problema. Porque do jeito que está, vai ter problemas novamente. No futuro, podem ter certeza que vai acontecer novamente. Então não adianta vir aqui cada vez falar, e o problema se repetir, porque não é tomada uma atitude. Tem que ser feita uma dragagem no Rio Ernesto e no Rio Pitanga. O prefeito Tico, nos dois mandatos dele, ele fez isso. Ajudou. Só que eu vou além, tem que fazer mais. É unir. É o município, é com o Estado. E o IAP junto, colaborando. Você tem que arrancar alguma árvore da beira desse rio, tem que tirar. Tem que aumentar o canal do escoamento dessas águas. Porque o canal não suporta mais. Está adentrando essa casa no nosso plenário o senhor Tião Oliveira, que é um empresário que eu estive conversando com ele. E falei para ele estar aqui chegando agora. E ele me pediu o que eu achava, qual era a minha sugestão que eu daria. E eu falei, expus para ele. E ele me disse que ia vir aqui nessa noite assistir a reunião da casa e achou que eu estava certo. Que foi um dos empresários, que teve um prejuízo muito grande. E a população, invasão de água nas casas. Eu quero lembrar que em 1982, tenho quase certeza foi nesse ano, Francisco Beltrão, quem conhece, tem o Rio Marecas, deu uma enchente muito grande. Alagou mercado, casas, desabrigou gente. Inclusive, aterrissou o avião Hércules da fábrica, uns monstros dos aviões, naquela cidade, levando doações, ajuda do governo federal na época. E o que que fizeram lá? Uma draga, fizeram o município com o estado, com uma draga muito grande. Aquele Rio Marex, que era tipo um exemplo, mais ou menos, vamos supor que ele é um pouco maior que o Rio Pitanga, está lá hoje para quem quiser ir lá olhar, para ver que monstro canal que abriram. Vão lá ver se deu enchente ainda lá. Claro que deu chuvas também. Depende do tempo, a natureza, imprevisível. A gente sabe que as chuvas fortes vêm. Uma chuva de 120 milímetros, que equivale a 120 litros de água no metro quadrado, numa noite, ou de repente, que nem aconteceu, vereador Aguinaldo. Foi, eu acho que no ano de 2008, ou 2007, não lembro, 2007, eu acho que foi, que deu aquela, que pegou Bom Retiro, Renascença, Cinco Cruzilhadas, Rio Quieto, Boa Vista, deu 160 milímetros no espaço de 2 horas e meia. Trancou pontes. Claro que atingiu o município de Manuel Ribas também, porque ela pegou naquela faixa assim. Então essas coisas acontecem. A natureza é imprevisível. O que que fizeram com aquela draga lá? Eu acho que o município Pitanga sozinho é difícil. Pega caminhões que de repente tem que... O que vai ser tirado, algum lugar não tem para pôr, tem que tirar. Tem que abrir a avenida Getúlio Vargas. Nós saímos da reunião aqui, eu saí daqui era 10 horas. O vereador Batatinha e o vereador Edilson Vaz saíram antes. Inclusive pagou o cara. Eu já não pude mais passar na avenida. Agora, aquela construção que tem lá debaixo, tem que entrar no entendimento e tirar. Tem que aumentar a galeria. Aquela entrada para cima, que ali tem o doutor João Zima, 500 moradores, tem que alargar o canal e fazer tipo, faz os pilares de concreto, e faz tipo uma ponte por cima. A água vai passar. Tem que aumentar a vazão. Porque senão não adianta dragar todo o rio ali, fazer um baita canal, chega ali e não vai passar água. São soluções drásticas. Conversar com a população, os moradores, a Ribeirinha, você tem que tirar alguma casa, de repente, pode até acontecer, mas tem que se dar um jeito de abrir todo esse canal aqui para baixo, tela no manchur, se for preciso. Vai ter que alargar, a vazão de água tem que fluir. Permite uma parte? Pois não, com prazer. Até na quinta-feira, juntamente com o vereador Dirceu, e na sexta a gente estava aqui estudando, e através da assessoria da casa nós pedimos o código de obras aqui do município, que é de 1989, quando do então prefeito doutor Tarcísio. E num artigo diz que é no mínimo 4 metros de cada margem aqui dentro da cidade. E quando for fazer um loteamento, é no mínimo 15 metros. Então, já talvez, quando foi construído essas casas, foi antes, ou depois não teve a devida fiscalização. Obrigado. Vereador, realmente, nós sabemos que, quando foi construído naquela época, a Pitanguinha, o bairro lá era talvez mato. A cidade, ela cresceu, ela começa a fluir. A água aumenta. Então vejam bem, na rua da antiga Rádio Alviverde, ali no posto, aquele comércio ali, lembram quantas casas invadiu? A água invadiu e o professor reclamou? O ex-prefeito Tico não fez uma canalização lá, manilhou, abriu aquelas valetas enormes do lado, na rua, no lado do hospital? Entrou, alagou alguma casa agora? Que foi a maior enchente? Que eu estou aqui em Pitanga, dia 9, vai fazer 30, de outubro, vai fazer 30 anos que eu vim morar em Pitanga. Eu cheguei com a minha mudança aqui, com a minha família. É a maior enchente que eu vi até hoje. Foi essa. Poderia alagar algumas casas? Poderia. Mas ia ser bem menor. Tenho certeza que no comércio do Hotel Oliveira não entraria água, nem no Chão do Lar não entraria. Então tem que tomar providências. Senão nós vamos ficar cada vez aqui lamentando, tendo dó da população. Quem não tem? Todo mundo tem, todo mundo tem sentimento. Mas as famílias têm prejuízo enorme. Com a presença, esteve presente, quinta-feira, o deputado Alexandre Cury, eu conversei com ele, o vereador Merkel estava junto. É só o executivo solicitar que ele trabalhe junto com o Estado para nós conseguir com a Codapar uma draga. De repente, o município entra com óleo diesel, o Estado entra com a máquina, com caminhões. É só trabalhar e se juntar, é unir forças. Agora vamos parar com briguinha com deputado e brigar com coisinha que não vai resolver. Quem vai sofrer é a população. E nós ficamos dando sugestões aqui e a solução não acontece. Esse que é o problema. É séria a coisa. Naquela enchente de 2 meses e meio atrás, fomos ver, tiramos foto. Inclusive o vereador Max estava junto, tinha mais vereador Edilson, acho que o colega que esteve junto, teve mais vereador que acompanhou Bassani. Logo que, na administração passada do Tico, primeiro ano, eu fui lá, a enchente, conversamos com aquela população, aquela outra enchente não chegou a entrar água, graças àquela dragagem que foi feita. Mas está entupindo de novo. Inclusive, tiramos foto, olhem bem, para baixo da delegacia, aquela ponta ali, tem a Maria está entupida. E são 2 meses e meio, e foi desentupida? Não foi, por isso que a enchente aumenta. Gente, olhem bem. Só pintar meio fio e plantar flor não vai resolver. Tem que desentupir esses rios aí sim. É ajudar a resolver para dar menos. Podia ter alugado menos casas. A enchente podia ser menor. Agora, a solução definitiva, eu quero deixar bem claro. Se não fazer esse acordo com o governo para conseguir uma máquina, uma draga grande, consegue caminhões, porque tem lugares que tem que transportar. O material que é retirado para abrir o canal, vai ter que dar um jeito de transportar. Tem que ter uma solução. No mínimo, o poder público e nós estamos sugerindo, porque é que acontece as coisas, para resolver. Porque cada vez está sendo pior, nós sabemos disso, que é cada vez pior. Então, eu quero deixar a minha sugestão, que já deixei 2 meses e meio atrás, e o que eu estou falando está na fita. Alguma dúvida, eu tiro a dúvida, que está na fita gravada. Isso é da parte, vereador? Pois não, Matheus. Vereador Matheus, vou falar. Que trecho que o ex-vereador, ex-prefeito Tico fez o assoreamento no rio? Pegou lá do asfalto em cima, desceu até aqui embaixo, e desceu aqui embaixo até na ponta aqui para baixo. Foi tirado tudo ali. Que ano que foi? Primeiro ano que ele assumiu. Ah, em 2096? 2005. Ah, mas é o primeiro mandato ou o segundo mandato? No primeiro mandato também ele fez uma dragagem no rio fez também. No mandato dele fez também. Eu acho o seguinte, que a drenagem do rio, acho que tem que começar de baixo para cima, por causa da vazão de água, né? Porque de cima para baixo, eu acho que daí chega embaixo, também tá trancado, não vai conseguir, o rio vai chegar a escoar toda a água, então ela começa a trancar. Eu acho, eu dei uma ideia para o prefeito, não sei se estou certo ou errado, mas eu tenho que ver que é um engenheiro, né? Eu acho que tem que começar de baixo para cima. Eu acho que tem que ser. Veja bem, vem tirando, a água vai mexendo e vai levando, e vai tirando. Eu acho que é de cima para baixo mesmo. Mas só que tem que pegar lá na ponta e vir até na parte final, bem. Como foi feito. Ajudou. Mas eu acho que aqui embaixo aí está tudo trancado. Você pode passar na ponta para baixo? Está tudo trancado, mata tudo. Acho que faz anos que não foi feito esse olhamento dessa rua. Vereador Batatinha, Vossa Excelência chegou agora. Morava lá no interior. Eu estou dizendo para Vossa Excelência que foi feita a dragagem em 2005. E a população é testemunha disso e evitou bastante. Agora, se Vossa Excelência não conhecia, não. Só olhar lá que tem um trabalho feito. Eu não estou falando que eu estou chegando agora. Que deu o vereador Meco falou esses dias que estava imaturo aqui na cama, e tudo bem. O vereador do governo sabe muito bem que foi feito, acompanhou também. Mas já devia ter feito mais vezes. Nesse último mandato também devia ter feito. Inteiro, eu acho que não foi feito. Vereador Batatinha, veja bem, entrou, fez, tem que ser feito. Agora, Eu estou dizendo que tem que ser feito um serviço até maior que foi feito aquela vez. Tem que abrir mais o canal. Tem que abrir dali para baixo, até no Manchur, se for o caso, alargar, porque ali tem lugar que tem laje. Às vezes tem que reabrir mais, tem lugar que tem que afundar. Agora, quando eu falei aqui, ó, quando foi para fazer a festa de centro, não foi empurrado que entortou até as árvores do pátio, para aumentar o pátio? Aquela terra que estava amontoada, e tem foto e prova. A enchente entrou, levou tudo do rio, assoreou o rio, levantou. A enchente provocou maior. Não foi má intenção, não estou dizendo isso. Mas só que tem que ter solução. Agora, nós repetir que o outro devia ter feito e não fez, tem que fazer agora. É agora, nós temos de tomar atitude e fazer. Mas vai ser feito, pode ter certeza. Eu espero que sim. Porque passou 2 meses e meio e ninguém se mexeu. Porque eu não vi. Não limpar nem o canal daquela ponte para a delegacia, vereador Batatinha. Não limpar, ao menos podia ter desentupido. É aquilo que eu digo. Não adianta pintar meio fio e plantar flor e deixar fazer aquilo lá. Eu quero dizer, muito obrigado pela atenção de todos. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Presidente, vereadores, amigos aqui presentes, eu queria até iniciar pedindo, solicitando à Câmara de Pitanga que enviasse votos de pesar para a família da Dona Gláucia. Dona Gláucia Petreschi Padilha, esposa do ex-vereador desta casa, seu Nino Padilha. Solicito que a casa, né, tome essa atitude. Eu tenho aqui também um convênio, o qual eu tive hoje conversando com o secretário de administração, que nós, de 517.196, com uma contrapartida do município de R$ 51.000, para sistema de abastecimento de água, do deputado Moacir Michelotto. Em conversa com o pessoal da FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde, falta de documentos. Mas o secretário me garantiu hoje que essa documentação já está sendo providenciada, ou melhor, já foi providenciada, não está sendo providenciada, já foi providenciada, e que esse convênio vem. Esse benefício vem. Um benefício do PMDB. De deputado do PMDB. De pessoas que estão interessadas na melhoria do município de Pitanga. E não são, vereador, não são deputados que chegaram agora, que caíram agora. São deputados que tiveram voto e que estão participando. E vão participar mais ainda. Só depende do executivo dar um aceite. Mas nós estamos aqui para fiscalizar e vamos participar. Quando o vereador Carijó até falou sobre o deputado Alexandre Cury, que comentou dessa visita que ele esteve aqui em Pitanga, conversando com membros do PMDB e assumindo realmente que a reforma do Colégio Dom Pedro I, ou claro que muitos estão querendo ser o pai da criança. Mas poucos falam que, se por acaso não sair a reforma, ele paga do bolso. Eu acho que ele tem condição de pagar do bolso, se por acaso não sair. Igual o senhor, vereador, quando o senhor mesmo assumiu que se por acaso o prefeito não fizer o cascalhamento lá no Vorá, o vereador faz. Tem que ter coragem para fazer isso, tem que ter vontade. Tem que ter uma certa segurança. Por isso que o deputado disse. Não só dizendo ao rádio que, não, agora sai. Agora sai a reforma. Não. Isso é um trabalho que já vem de muitos dias atrás, muitos tempos atrás. Eu queria falar também um pouco dessa emenda. Emenda na lei orgânica. Algumas pessoas não estão tendo conhecimento, estão sabendo. Mas essa emenda até... Eu até peço para os pares, os companheiros, vamos avaliar a representatividade. O nosso município talvez vá para 13. Talvez. Não tenho medo, não, que vá para 13. Não tenho medo de nenhuma atitude. Era 15, caiu para 9. Concedo a parte, vereador. Faz favor. Eu não tenho a menor dúvida. Pelo que foi aprovada a PEC, a Pitanga, cabe 13 cadeiras. Até 13, quer dizer que. Depende de nós, vereadores, aprovar sim ou não. Eu também entendo. Mas representatividade. Realmente é verdade. É, nós tendo mais representatividade, nós podemos brigar pelo a Regional da Saúde. A Universidade Tecnológica, que talvez nós quase perdemos, ou já perdemos. O IML, Siretran, Polícia Militar. Quantas coisas a mais que nós podemos ganhar se não tiver representatividade. O PDT ficaria com 3 vereadores. O PR com 4. O PT também entraria participando. O DEM. Eu acho que isso só vai somar. Se é por lei, não é aumento. Nós não vamos aumentar nada, não. Se a lei diz isso, por que nós vamos ter que... Projeto de emenda da Lei Orgânica, número 3/2009. Altera o artigo 14 da Lei Orgânica Municipal. Passa a vigorar com a seguinte redação. A Câmara Municipal compõe-se de 13 vereadores, eleitos pelo sistema proporcional, mediante pleito direto realizado simultaneamente em todo o país. A alteração do número de vereadores somente poderá ocorrer através da emenda da Lei Orgânica Municipal em um ano antes do pleito. Alguns vereadores assinaram. Claro que nós tínhamos que ter 3 assinaturas para ser lido hoje. Tivemos 1, 2, 3, 4. Foi lido. Vai ser votado na próxima sessão. Argumento, todo mundo tem. Justificativa, todo mundo tem. Soluções, todo mundo tem. Como diz o vereador Carijó, como falou dessa enchente, vereador, tivemos 2 enchentes. Em junho, julho, alguns dias atrás, uma grave. Tiramos foto, né, vereador? Eu e o vereador Carijó. Tiramos foto, iniciamos lá na rodoviária. Polícia Civil, Caetano Nunes da Rocha, ali no Barando, lá da Boca Mardita, do Mascote, e finalmente ali no pátio da prefeitura, antigo pátio da prefeitura. Foi? Essas fotos mostrou, provou, inclusive. Está aqui, não sei, acho que as pessoas não vão enxergar, mas um excesso, um grande excesso de terra nas pontes. Terra, matos, lixo. Nas pontes, qual nós já mencionamos. E lá no pátio também, quando o vereador Carijó falou, se alguém tiver dúvida, das árvores que foi empurrada com o cascalho para aumentar o pátio, que era da prefeitura, ficou bonito. Só que será que não tinha alguém para calcular? Será que não tinha alguém para analisar se realmente aquilo ia ficar só bonito e não ia prejudicar? Porque ali é o encontro do Rio Ernesto com o Rio Pitanga. A soreação que ficou naquele trecho represou tudo. Prejudicou lá a loja, o mercado. Prejudicou bastante gente. Aí o Serginho da bateria foi no rádio e disse que vem do céu, nós não podemos reclamar. Mas podemos reclamar sim das autoridades. De quem representa, quem cuida disso, pode reclamar sim. Por que que não limparam? Por que que não tomaram providência quando o vereador mesmo, o Carijó, falou? Rapaz, passou 2 meses. Nem limpar embaixo da... Oh, agora estão limpando, vereador. Limparam lá do lado da Polícia Civil, limparam. E daí? Culpa de quem? Até escutei no rádio uma senhora dizendo que foi reclamar para o prefeito e falou, só se eu tomar tudo a água do rio. Brincadeira, viu? Brincadeira. Mas a situação está aqui, vereador. É claro que, se não se unir, não vai mudar muita coisa, não. Eu fico até pensando se... Como que vai ficar mais para frente? Ficou bonito, né, vereador? Tem lugares, parabenizar. O trabalho que está sendo feito, tem muitos lugares que está bonito. Tem muitos lugares que tem flor. Foi pintado. Isso é uma questão de trabalho. Embaixo das pontes ia aparecer? Não ia aparecer, se limpasse. Mas apareceu o resultado agora, com essa enchente. Quanta gente perdeu, quanta gente sofreu, quanta gente que comprou móveis. E, simplesmente... Mas foi decretado o estado de calamidade pública, porém, não foi aceito. Porque não chegou a ser um estado de calamidade pública. Pelo menos, a Defesa Civil não aceitou isso. Vamos trabalhar, pessoal. Nós precisamos de representatividade. Nós precisamos levar mais a sério um pouco isso. Não é ser oposição, não. Não é ser oposição. Eu acho que o trabalho que nós fizemos em tirar fotografia, o qual fomos no resultado dessas primeiras fotos que teve, tivemos resultado. Trouxemos alguns secretários aqui para casa para nos assistir. Talvez se nós tivéssemos falado naquele tempo, naquele dia, sobre essas fotos, vereador Carijó, com o qual nós não tocamos no assunto, talvez tivesse evitado o problema maior da segunda... Será que é culpa nossa também? Permita uma... Faz favor. Vereador Meco, nós que estamos na frente da questão da agricultura, nós sabemos o quanto o setor é crucificado. Nós temos que deixar nas margens dos rios 30 metros, 50 metros... Quando, de repente, não tem, lá está os fiscais do IAP nos multando, nos punindo, exigindo que de cada propriedade nós tenhamos 20% de reserva, dando gratuitamente ao mundo. E ontem, quando da apresentação do quadrimestre, tanto da Câmara Municipal, aqui que teve as receitas, as despesas, nossa Câmara também aumentou as despesas. Quando município também apresentou, me chamou a atenção de uma secretaria que eu posso estar até enganado, mas a Secretaria do Meio Ambiente até presente data só apresentou as despesas. Tanto é que hoje nós estamos sem secretário, o Júnior está assumindo a pasta interino. Mas tivemos uma despesa de 260 mil reais. Então, a Secretaria do Meio Ambiente também tem que fazer um trabalho de orientação não punitivo. Nós temos que fazer um trabalho de orientação. Porque espero que o governo do estado, o governo municipal também faça a sua parte, faça a dragagem dos rios, mas que a nossa população também tenha consciência daqui por diante, vamos dar um destino final no lixo, fazer a devida reciclagem e que também seja implantado e melhorado o novo. Hoje seria, vamos falar bem abertamente, hoje está um lixão, né? Porque, senão, o dinheiro público está indo e as obras não estão acontecendo. Obrigado pela parte. Realmente, obrigado, vereador. E já que o senhor tocou nessa audiência do segundo quadrimestre, audiência pública, o qual foi comentado até, chegando já nessa parte do meio ambiente, a Secretaria da Cidade tem uma programação, né? Para o ano que vem, 2010, de 5 milhões e 800, aproximadamente. Válido? Bom. Só que a Secretaria do Interior, 3 milhões e 200, mais ou menos. Enquanto que a Secretaria do Interior, ela abrange a agricultura, que hoje está incorporado, e meio ambiente. Previsão para 2010? Permito. A Secretaria do Meio Ambiente tem, se não me falha a memória, 1.200.000 programado para o próximo ano. Então, é uma certa desproporcionalidade, que eu acredito que vai ser corrigida, até quando a própria sugestões, foi feita sugestões para que tenha um aumento até. Para que... Meco, me permite, só fazer uma colocação novamente, que eu entendo o seguinte, o Poder Executivo que está hoje, eu tenho certeza, tem preocupação, claro, eu sei que tem. A administração tem preocupação. Agora, o que eu sugeri, que eu acho que tem que ser feito, tem que tomar uma atitude, mas unir junto com o Estado, porque só o município sozinho é pesado. Eu sei que é, porque tem que ter uma máquina grande, tem que... Inclusive, tem uma máquina que está listada pela Prefeitura, uma máquina que tem uma licitação, não sei se... Mas tem que, eu acho que tem que se unir com o Estado, porque o custo é menor. Vamos imaginar que, de repente, o Estado põe a máquina e o óleo diesel, mas se a Prefeitura pôr o óleo diesel e o Estado pôr a máquina. Tem como enfrentar isso aí. É para diminuir o problema. Não é que ele põe lá, não vai dar mais enchente e vai largar mais nada. Mas tenho certeza que o problema vai ser pequeno, perto da proporção que teve nessas enchentes que deu agora. Obrigado. Realmente. Até eu queria agora, para concluir, presidente, nesses últimos dias aí, nós tivemos, até foi comentado, o vereador Adir comentou sobre esse acidente. Capotamento, né, vereador? Capotamento de um veículo do município. Há uns tempos atrás, nós já comentamos, até inclusive por causa daquele acidente do deputado, algumas CNHs foram até caçadas aqui em Pitanga, alguns casos até, inclusive... funcionários que já com a carteira cassada e continuavam dirigindo. Cargos de confiança. Mas as rádios disseram, as rádios, não foi só uma, as duas rádios disseram de alguns acontecimentos que tá havendo nessa administração. Algumas coisas até incômodas. Agora, esse capotamento, vereador, a conversa diz que realmente foi excesso de álcool. Mais uma vez. O tanque do veículo estava cheio? Não, o carro é gasolina. Era o motorista mesmo. Então, é claro que nós jamais poderemos culpar a pessoa que é responsável por esse funcionário. Era num domingo e houve o capotamento. É. Alguma atitude vai ter que ser tomada. Esses comentários no rádio, direto, será que é só porque são oposição? Só porque... Mas tem pessoas que estão indo dar comentários que denigrem a imagem da... em geral. Do funcionário público em geral, não é só. E nós também somos funcionário público. É a nossa imagem que está indo. Mas ainda bem que existe agora uma manifestação popular que diz... candidato ficha limpa. Que tal você pega? Obrigado. Está livre da palavra. Peça a palavra. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, a imprensa escrita através do jornal Paraná Centro, meu muito boa noite. Peço também ao senhor presidente, como o vereador Meco falou, o voto de pesar de falecimento à família Petreschi Padilha, em nome da dona Gláucia Padilha, do seu falecimento que aconteceu no último domingo. A gente vendo os vereadores falando, a preocupação sobre essa última enchente que aconteceu no município de Pitanga. E a gente vê a situação que ficou o município, com essa enchente, várias famílias perdendo suas casas, seus móveis. Então a gente fica triste com isso, com esse acontecimento no município de Pitanga. Mas hoje, em questão, hoje à tarde, em conversa com o prefeito, ele recebeu um telefonema do deputado Artagão, e o Artagão, através da Coapar, conseguiu os equipamentos, estão vindo para essa semana para solucionar esse grande problema que está acontecendo no município de Pitanga, que é em questão do rio. E eu faço, a gente conversa com as pessoas, com a população, a gente vendo a preocupação. E uma certa pessoa me colocou uma sugestão, eu achei válida essa sugestão. Toda a administração, todo o prefeito tem a preocupação com as pontes, com as estradas, com a educação, com a saúde. E nós temos que ter essa preocupação com o nosso rio, que corta nosso município, tanto com o rio Pitanga como o rio Ernesto. É uma sugestão de cada prefeito passar, fazer a sua limpeza, fazer uma dragagem no rio, para solucionar esse problema, para que evite muitas coisas, como aconteceu nessa última terça-feira passada, de terça para quarta no município. Então fica aí uma sugestão ao presidente, para nós levarmos essa aí ao prefeito, que cada fizesse até uma lei aqui dentro dessa Câmara, que cada gestão que fosse, desse uma atenção também ao nosso rio. E a população também tem que ter uma consciência. Eu fui na quarta-feira vendo, ali no próximo ao Tião Oliveira ali, a gente vendo o tanto de lixo que juntou. O tanto de lixo, a gente vendo, eu pensei que tinha descarregado uma ali tombeiras de lixo, sabe? Então, está na hora também da população, nós, conversar com a população para evitar jogar lixo, jogar sacolas de lixo, isso aí que dá essas garrafas PET, né, que dá maior transtorno, maior entope nossos rios. Conselho, claro, verdade. Inclusive ali na Artur Vargas, aí tem os canos, na rede de esgoto da Cinepar lá, que por exemplo, que está ajudando a trancar também. Daí junta galho, cisco, sofá velho, cadeira velha e vai trancando. Quer dizer que tudo colabora para dar enchente. Então tem que ter, realmente, vereador, está corretamente certo. É isso aí mesmo. Tem que ter uma colaboração também da população. Da população. Então é essa preocupação que nós temos que ter em questão da população, não jogar lixo no rio que para frente vai acontecer. Aconteceu isso aí, eu acho que não somos nós vereadores, prefeito municipal, tenho certeza que jamais queria que acontecesse uma coisa dessa aí, mas infelizmente aconteceu. Agora, o que nós temos que fazer? Como o vereador Carijó falou, nós temos que tomar uma providência. E a providência o prefeito tomou hoje, ele correu, viu o transtorno dele, e ele comunicou, passou para nós isso aí que o deputado Artagão está trazendo essas máquinas através da Coapar para fazer. Até tanto, em conversa com eles, eu não sabia em questão quanto que custa, como a Vossa Excelência, o vereador Carijó, colocou, para a parceria. Sem essa parceria do governo do estado com o município, eu acho que quase o município também fica impossível de fazer isso. Eu estava a gente vendo ele ligando atrás para ver uma draga para trazer, para fazer essa. Foi feita a medição do rio, foi feito tudo. Eu estava junto com o vereador Edilson, o vereador Batatinha, nós estávamos juntos. R$300 mil custa. Ficava quase inviável para o nosso município, né, para fazer isso aí. Claro que tinha que dar um jeito, não sei que maneira, para fazer isso aí. Vereador Fabrício, uma parte. Opa. Inclusive, até, como foi falado, Codapar até, tem uma draga que está trabalhando aqui no lago no Parque do Lago, que é da Codapar, que pode até, em conversa, claro que quando a gente fala em impossibilidades, nessa mesma reunião que nós estávamos com o deputado, com mais deputados que estejam, foi falado até em solicitar que essa draga, que já está aqui em Pitanga, que ela faça essa pelo menos uma dragagem já imediata de regime de urgência, porque está para mais chuva ainda, a previsão é de mais chuva, e do jeito que está trancado os rios, do jeito que tem de cascalho e terra e tudo, naturalmente que as outras enchentes não vão ser diferentes dessa agora. Mas a gente vendo também as coisas, a gente fica... Esse último agora, acho que foi quinta-feira, teve esse projeto, eu achei bacana, questão para analfabetização. Mas eu falando nesse ali, vendo o projeto, eu falei parabéns, a atitude. Mas eu falo que eu fiquei triste na quinta-feira. Município de Pitanga, o município de Pitanga estava em luto. Em questão dessas enchentes que aconteceu... E eu vendo uma manifestação, falei, será que é uma manifestação para o município de Pitanga, para ajudarmos o município de Pitanga em questão das enchentes? Eu vejo pessoas desfilando, como o vereador Meco falou, a Casa Civil. Nós vendo desfile no município de Pitanga na quinta-feira. Quem estava no desfile, vereador, me permita? Isso estava o deputado Alexandre Cury, o representante do governador, não me lembro o nome, ali. Falei, isso aí é a preocupação com o Paraná alfabetizado. Parabéns. Agora, vendo, soltando fogos, no dia, na quinta-feira, que o município, quantas pessoas atrás de... Vendo casas com enchente, pessoas com colchão para o lado de fora, com vários móveis para o lado de fora, eu vendo... Aquilo parecia, eu falei, foi uma vitória, de certo, alguma coisa. Eu não estava, eu pensei com fogos. Mais uma parte, vereador. Toda. Realmente, se o senhor for ver por esse lado, mas eu acho, vereador, se o senhor for analisar, essa chuva, essa enchente, não estava programada. Porque se tivesse, tinham limpado antes, primeira coisa. Segunda coisa, esse projeto... Já estava programado, vereador. E jamais podia acabar com o projeto pelo que aconteceu. Eu não vi em nenhum jornal e nenhum rádio anunciando que ia ter enchente e ia acontecer o que aconteceu. Isso foi uma tragédia, vereador. Agora, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Eu acho que nós deveríamos parar? Não, nós temos que erguer a cabeça. Tantas coisas que acontecem, nós temos que erguer a cabeça e se manifestar e se ajudar, se unir, para que resolva o problema. Agora, Eu não acho que foi... Foi festa, sim, como o senhor mesmo falou. Foi festa, foi, olha... E quantas festas dessa vim? E não era só o município de Ipitanga, vereador. Não, então... Tinha todos os municípios vizinhos que estavam aqui. Estavam aqui prestigiando esse evento que já estava programado. Então, eu acredito que tivesse mais deputado, governador ou quem fosse que tivesse, é a educação. É isso, em primeiro lugar. É, como eu estava falando, vereador Meco, em questão, eu falei, parabenizei o evento em questão do Paraná alfabetizado. Isso aí é uma grande, isso aí não tenha dúvida, que isso aí eu muito bem aceito para todos, até tanto que não era só o município de Ipitanga. Mas, como nós estávamos falando agora, como até a Vossa Excelência citou, a união dos deputados. Se, como foi citado, a chuva, jamais que a gente ia saber que ia acontecer uma chuva dessa aí. Claro, o evento estava acontecendo. Mas eu digo só em questão daquele dia. O município de Ipitanga estava passando por aquela calamidade. Então eu acho que ali deveria ter um pouquinho mais de respeito com as pessoas na hora que teve ali. Porque aqui lá, quantas pessoas, que nem eu citei, levantando seus móveis dentro de casa, limpando a sua casa e com festa daquela, como o senhor citou, que o carro da Defesa Civil, nós estávamos precisando, a população estava precisando dele. E aonde que ele estava? Desfilando no município de Ipitanga. Então, quando o prefeito correu atrás para levar o decreto para o município de Ipitanga, em Curitiba, o que estava acontecendo aqui? Desfile, porque nós estávamos precisando, a população de Ipitanga estava precisando daquele caminhão que foi lustrado, bonitinho, para entregar para eles, para o deputado Alexandre Cury, para o governador. Eu acho que aquilo é excelente, que nem eu estou falando, não estou falando mal do projeto, é um ótimo projeto. Mas não naquele momento. Não naquele momento que o município de Ipitanga estava passando. Parte? Toda, vereador. Se todo mundo tivesse essa bola de sala de ver as coisas, quando pediram aquela verba para 200 mil para fazer a festa, tinha pedido para fazer a dragagem. Não adianta agora nós falar. Nós temos que ver a solução. A solução, que eu acho, é se unir com o Estado e ir por esse caminho. É limpar o rio para fazer diminuir as enchentes. E pode acontecer de novo? Vai. De repente vai alagar, mas vai diminuir o volume. Não vai ser tão grave. Eu espero que seja isso, né, vereador? Ah, com certeza. Mas tem uma parte, né? Toda. Bem colocado suas palavras, mas o que eu acho, essas ações que aconteceram, as pessoas que sofreram, elas no futuro vão saber julgar o que aconteceu. Então, de repente, esses atos que aconteceram, no futuro, todos os atos, nós aqui que hoje estamos na... somos pessoas públicas, temos que assumir os nossos atos, então as pessoas vão nos julgar. Então, eu sempre falo que quem vai julgar o nosso trabalho, as nossas ações, é a população. Obrigado. Ah, não tenha dúvida. Isso é a população que vai julgar em questão. Mas a gente fica, a gente vê através de emissoras falando que o prefeito não está atrás, indo atrás sobre o recurso para resolver esses problemas. O prefeito está correndo, veja, a gente vê a preocupação. E aí, a preocupação é de todos. Acredito que nós, vereadores, também estamos preocupados. A gente fica triste, né, com essa calamidade que aconteceu no município, mas a gente vendo a preocupação do prefeito correndo atrás, indo atrás de recurso para melhorar. Então eu vou repetir de novo, que fica uma sugestão aqui dessa casa, a cada prefeito que passa, que faça, tenha essa preocupação com a saúde, com as estradas, com a ponte, que é ótimo. Mas também vamos dar atenção um pouquinho para esse nosso rio, que está acontecendo, e se não tomar uma providência, vai acontecer coisas piores ainda. Eu muito obrigado, obrigado ao público presente. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, demais membros da casa, da mesa, senhores vereadores, imprensa escrita, a imprensa falada que acompanha pelos meios eletrônicos, todos os servidores públicos, empresários, família de vereadores, ex-vereador Enetes, ex-prefeito de Manuel Ribas, Camilo, ex-vereador, meu pai, Alcir Pereira, servidores dessa casa, que contribuem para que realmente todas as sessões possam ser realizadas. A gente sempre esquece de agradecer a todos, porque, na verdade, o grande trabalho realizado dentro da casa é pelos funcionários da casa. Então, a gente tem que enaltecer sempre cada servidor pelo que fazem, pelos vereadores aqui e diretamente também pela população. Mas a gente, ouvindo o que cada vereador fala, e eu procuro analisar atentamente, realmente, qual o sentido das palavras de cada vereador, qual o sentido das palavras da população quando a gente conversa, diante de fatos que acontecem no município. Fato grave, realmente, é a questão das enchentes, fato de força maior, fato que independe da nossa vontade, porque não era o desejo de nenhum de nós, vereadores, de qualquer pessoa desse município, que acontecesse essas enchentes. E também não é culpa do prefeito, esses alagamentos que aconteceram aqui, embora, infelizmente, politicamente, algumas pessoas, e aqui não estou citando o nome de nenhuma delas, possa querer imputar ao prefeito de Pitanga responsabilidade por essas enchentes. Responsabilidade por omissões do prefeito. Mas primeiro é necessário conhecer o trabalho e o que está sendo feito para tentar resolver esse problema. Não vi nenhum vereador aqui, com exceção do Fabrício, que comentou agora com relação ao Artagão, comentar que há vários e vários dias o prefeito esteve em Curitiba. Já comentei em sessões anteriores aqui, de quando ainda o Requião esteve aqui em Pitanga, quando o Exampier, através dos seus servidores, através dos seus secretários, aqui esqueci de agradecer o Geninho, chefe de gabinete, o Pedro Cauchuc, diretor de departamento, quando estiveram fotografando todas as pontes, a situação das estradas, a situação da cidade, e quando o Requião enfrenta a sede do Poder Executivo, o Zampier chegou, olha Requião, olha a situação das nossas estradas, olha a situação financeira do município, precisamos da sua ajuda. E o que fez o Requião, se não foi fechar aquele livro com as fotos? Prefeito, governador que deve muito a Pitanga a sua eleição, votei no Requião, votei no Alexandre Cury, votei no Zampier, nesta última eleição, sou líder do prefeito aqui nessa casa, mas penso e tento realmente colocar a população aqui que o prefeito é o único culpado disso aqui, quando na verdade se esforça, trabalha o dia inteiro incansavelmente realmente para tentar sanar parte desses problemas que nós somos sabedores que é só um milagre para tentar resolver toda a situação que Pitanga enfrenta com relação à quantidade de chuvas que caem neste município. Agora eu pergunto, vereador Meco, deputado mais votado dessa cidade, e Vossa Excelência aqui não comentou, e não ouvi também falar no rádio, qual é o empenho deste deputado para resolver essa situação? E quando o Fabrício vem aqui e diz que o programa realmente é importante, é extremamente importante, mas que no momento daquele realmente, essa programação poderia dispensar desfile em carro do Corpo de Bombeiros? Uma parte, sim. Sim. Se o senhor não ouviu, é que o senhor estava lá em Boa Ventura. Mas se o senhor for na Rádio Pitanga, o senhor vai ouvir o que o locutor, o Juscelino Veloso, o qual entrevistou o prefeito, quando contava desse trabalho incansável de ir a Curitiba, no dia que nós estávamos fazendo essa festa, que seria a educação. Não, claro, eu só estou... É porque eu tenho tempo aqui. É que o senhor não escutou, mas eu acredito que o presidente dá mais tempo para o senhor. Para o senhor ser líder... Não, eu tenho tempo aqui. Eu estou então, conseguindo a parte, deve ser o objetivo. Até por sinal, o próprio Juscelino mostrou ou até passou a gravação quando o próprio deputado Alexandre Cury disse: estamos abertos para ajudar o município de Pitanga. Estamos abertos ao prefeito de Pitanga. Inclusive, na fala do prefeito Zampier. Então, eu acho que a intenção existe, a vontade de trabalhar existe, só que quando não quer, vereador, eu não acho, mas tudo bem, o senhor vai dizer que ele quer e outro não quer, isso seria uma briga política, uma... Não, vamos falar em política, continua falando. Então, eu acredito que quando o senhor perguntou que se o deputado fez, ele fez. A atitude ele teve. O senhor disse que não teve atitude. Teve atitude de se manifestar e estar pronto para ajudar qualquer maneira, de qualquer jeito. Que ele não vai deixar jamais de ajudar Pitanga. Por mais até que o prefeito nem queira. Talvez se eu não tivesse provocado, Vossa Excelência, não teria feito esses comentários. E essa defesa brilhante do deputado Alexandre Cury, que realmente tem a obrigação de trabalhar por Pitanga, e eu espero isso porque fui eleitor e é o legítimo representante de Pitanga em Curitiba. Mas que ele não se empenhou, não foi em Curitiba, não está brigando lá em Curitiba. Eu volto a frisar aqui novamente. Foi preciso realmente se socorrer ao deputado Artagão, que conseguiu esses equipamentos para virem aqui até Pitanga. Concedo a palavra, Vossa Excelência, fazer uma defesa, Alexandre Cury. Vamos ser honestos entre nós aqui. Mas vamos ser honestos de verdade mesmo, vereador Linaldo do governo. Vossa Excelência sabe que eu vou falar, e que o senhor vai reconhecer que eu tenho razão. Todo o governo, todos os deputados que são governo, os municípios que eles têm mais votos, eles têm o mando político que eles chamam. Não vem nada através quando não tem a liberação do deputado. Não vai para Guarapuava as coisas lá através do Cury, vai com o Artagão. Pitanga é com o Cury. Isso assim funciona e pode pedir para os prefeitos, quem já foi prefeito e quem é prefeito, se não é assim que funciona. Agora, Vossa Excelência tem que reconhecer uma coisa, me permita colocar. Sim, claro. Eu gosto, eu me dou bem com o prefeito, mas aperto tem uma coisa de não querer o deputado Alexandre Cury. Pode ver, você só coloca o Artagão. Tomara que venha tudo que venha, eu quero que vocês somem junto. Agora, o Cury, eu falei com ele, ele disse, ó, estou lá à disposição, é o único jeito, tenho certeza, eu consigo com a Codapar arrumar essa máquina e consegue. Agora, vou lá pedir para não falo nem com o deputado. E daí? Eu acho que o prefeito tem que ter mais humildade e reconhecer e se agarrar com o governo, não tem compromisso político com ele, de jeito nenhum. Tem com o município. Eu quero que as coisas andem bem para o município, como a excelência quer, todos nós queremos. Que o município desenvolva. Agora, que venham as coisas realmente. Agora, o que não dá é para ficar com essas brigaiadas. Eu acho que só isso não consegue. Obrigado pela parte. Respeito, a Vossa Excelência sabe da admiração que tem pelo seu trabalho. Só faço uma pergunta, Vossa Excelência. Esse deputado que representa o município Pitanga, que realmente tem um mando político lá em Curitiba, ele representa o Zampieri ou representa o povo de Pitanga? Ele representa o povo de Pitanga. Agora eu quero devolver a pergunta. O Zampieri representa ele ou representa o povo de Pitanga? O Zampieri representa o povo então, de Pitanga. Então tem que ser. Aí tá, tem que andar junto. Então o senhor Vossa Excelência mas respondeu. Mas o esforço de ambos mas tem, e a responsabilidade de ambos é condicionada a que eles possam andar. E aí quando Vossa Excelência falar andar juntos, Vossa Excelência, nas entrelinhas, pode ter certeza que deixa entender que é andar politicamente. E nós não estamos aqui a falar andar politicamente, nós estamos aqui a falar de trabalho para tentar solucionar um problema que está acontecendo em Pitanga. Só me permita uma colocação, vereador Vial. Agradeço aí por essa gentileza que a excelência tem comigo. Fique à vontade. Politicamente, o Zampieri não tem compromisso nenhum com o Alexandre Cury, nem com o Requião. Não tem. Eu acho que tem que respeitar, o deputado tem que respeitar a posição do prefeito, a questão política, sim. Agora, mando político, a excelência sabe que é assim que funciona. Eu sei que vereador, quando é do lado do prefeito, vai uma coisa para a comunidade lá, tem que ser através do vereador dele. E eles estão certos, porque eles que votam lá, eles que dão, aprovam os projetos. Isso, mas isso não impede que o vereador que se considera da oposição vá buscar e vá cobrar isso diretamente do prefeito também. Que não fique só nessa casa usando esses microfones para de repente emitir opiniões que tentam incutir aí responsabilidades que sabemos que não é do prefeito. Mais uma partinha só então. Se for uma parte, for objetivo e não se alongar, use o regimento como deve ser usado. Vereador. Fique à vontade. Quando o senhor fala em ir atrás, realmente, eu tenho aqui um pedido para a Barra Bonita de um calçamento. Até tem resposta do Luiz Forte Neto. Esse pedido foi feito por deputado Rodrigo Rocha Loures. Deputado federal. Deputado federal. Depende do município, depende do prefeito, diz aqui. Depende do prefeito, da prefeitura municipal. Eu quero ver. Está lá, fui atrás do prefeito. Você não está dizendo que o prefeito não aceitou? Não, o senhor perguntou se nós vamos pedir. Estou indo, fui. Está falando uma coisa que não aconteceu. Estou indo atrás do prefeito para conseguir ver o parecer do prefeito sobre esse projeto. Sim, lá na Barra Bonita de calçamento. Mas olha a forma que a excelência fala. Eu vou pedir então, depois, o senhor me fala de que maneira tem que falar. Estou dizendo que esse pedido está, foi solicitado, depende do parecer do prefeito, da prefeitura, quando o vereador Carijó diz, mando político, concordo plenamente. Agora, depende da... Tudo que vem vai ter que passar com o prefeito. Pode ser Alexandre Cury, pode ser Miqueleto, pode Me permita, ser Rocha Loures, qualquer um... Só terminar uma parte. Qualquer um que vem vai ter que passar com a prefeitura. O prefeito vai ter que assinar. Sem ele assinar, não vem nada. E o que Vossa Excelência está imaginando que vai acontecer quando for para lá, já que está fazendo tantos comentários e está implicitamente colocando que, de repente, o prefeito pode ser contrário? Porque nessas palavras, quem está escutando aqui e está interpretando, pode ter certeza que também está entendendo isso. Por que citar algo que nem foi analisado pela administração, querendo colocar ele numa questão de aceitar ou não aceitar? Ele vai analisar isso aqui. Todo projeto, todo recurso que vem, seja do Estado ou seja da União, o Executivo tem que analisar se realmente é prioridade. Porque nós sabemos que grande parte dos recursos que vem exige contrapartida do município. Só para concluir. É então. Do interesse público. Só qual é a contrapartida, Vossa Excelência sabe? Na tá minha com fala, mãos? Vereador, na minha fala eu não usei isso aqui. Eu só falei quando o senhor perguntou se alguém está tomando alguma atitude com o prefeito, por ser oposição. Eu nem tinha falado, na minha fala, está gravado, eu nem comentei sobre Barra Bonita. Eu estou comentando agora não, quando o senhor agora, comentou. Não, eu não estou falando que anteriormente. Já que Vossa Excelência conhece qual o valor desse recurso, qual o objeto desse recurso e se há contrapartida, Vossa Excelência conhece? Por isso que eu nem comentei na minha fala. Mas comentou por isso que, agora, por exemplo, senhor, que eu entrei com um pedido já com o prefeito, a semana passada. Mas eu não falei que Vossa Excelência comentou na primeira vez que usou a palavra, comentou agora, mas não, nem conhece o conteúdo disso aí. Nem conhece e já está emitindo opinião com relação à atitude do prefeito, com relação a esse projeto. Então, Vossa Excelência mostra mais uma vez que vem falar que sem conhecimento. Mas, vereador, eu falei de opinião que eu disse do prefeito, eu solicitei, eu estou aguardando a resposta. Deixa no ar palavras. Mas eu não tenho como dizer outra coisa. É comum de Vossa Excelência. Engraçado, o senhor é líder, o senhor tem que fazer isso mesmo. O senhor pode fazer isso. É comum, mas fica aberto sempre que quiser usar o microfone aqui. Agora, vereador Calixó, tenha certeza absoluta, e eu acho que isso precisa ser verificado lá em Curitiba, não é em palavras do Agnaldo, palavras do vereador Calixó, ou palavras do MEC, tem que defender o deputado, é do PMDB, tem que defender o Requião, tem que defender o Cury, nem que abra os braços, tem que defender a mim mesmo que Vossa Excelência faz aqui. O que aconteceu com o asfalto que fizeram lá na PR? Vossa Excelência já tem alguma resposta aqui? De que foi licitada uma metragem, e se Vossa Excelência olharem naquela placa que está lá, qual é a metragem do asfalto que está naquela placa, vão com o carro imerso se realmente é aquilo que está na placa. Foi pago aquele valor? Foi pago aquele valor que está lá. Dá a quilometragem que consta lá? Foi pago o que foi medido. Foi, porque daquela menção, Vossa Excelência pode afirmar isso categoricamente? O senhor vai ter que entrar... Faça pedido de informação, vereador. Vereador. É só o senhor fazer pedido de informação. Quantas garanto vezes, que vereador? Quantos vão votar a favor do pedido de informação? Eu voto a favor. Vereador, vamos botar ordem na casa. Vossa Excelência assumiu aqui o compromisso. Muito bagunça já. O compromisso é de trazer essas informações aqui. É fácil criticar. É fácil falar das dores das pessoas que passaram por essa situação. O prefeito fez um decreto, levou até Curitiba. Não sei quais foram as razões absurdas para que esse estado de calamidade não fosse aprovado. Mas como o Fabrício mencionou aqui, além do Artagão, Fabrício, vários e vários outros pedidos o Zampier fez, vários e vários estão sob análise do governo estadual, tem pedido feito a deputado federal, foram tomadas todas as medidas possíveis para tentar resolver parte desses problemas. Agora chegar aqui e dizer que o prefeito não tem atitude, que não tomou atitude, é um fato extremamente triste. Vossa Excelência puderam presenciar através das palavras do Fabrício que foi tomada atitude. O que me dizem deste fato, destes termos colocados nessa sessão aqui? Realmente, nós temos aqui dentro dessa casa que discutir as matérias, mas temos que ter muita responsabilidade com aquilo que nós falamos. Permita isso. Fique à vontade, meu. Conversando com o prefeito no seu retorno de Curitiba. Eu precisava conversar com ele, ele estava dando entrevista na rádio, até me procurei, coloquei à disposição desse vereador, colocando também a necessidade das pessoas, e ele me relatava da dificuldade que ele teve lá em Curitiba, na Casa Civil. E quando ele até citou a tamanha decepção, sabe? Parece que o pessoal da capital não gosta muito do interior e não vê as dificuldades nossas. E ele falava e relatava que tinha 5 dias após aquela solicitação para mandar a documentação a Curitiba para que fosse analisado pela Casa Civil. Obrigado. E dizem, Adir, que você é um vereador da oposição. E eu sempre disse que Vossa Excelência é justo e tem as medidas das palavras. Acabou de colocar uma situação clara aqui de que realmente as atitudes estão sendo tomadas e que realmente há uma barreira para o Zampieri. Há uma barreira em Curitiba. E quem cria essas barreiras? Nós precisamos das respostas. Qual é o interesse político realmente em ver o Zampieri? Que realmente quem acompanha o trabalho e aquela pessoa e a população de Pitanga é assim, consciente e sabe analisar a atitude de um administrador público, a atitude de um integrante, seja de qualquer um dos poderes constituídos dentro do nosso país, do esforço que toma e do que sofre realmente para buscar hoje migalhas lá em cima, quando a gente sabe que há possibilidade de recursos assim extremamente relevantes e montantes, grandes, que possam resolver essa situação aí, que se encontra não só o caso das enchentes, mas tantas outras que estão aí para serem resolvidas. Talvez o Zampieri esteja num momento assim extremamente difícil. Cobra-se as estradas do município. E eu citei um exemplo aqui. As máquinas estão trabalhando. O Bom Retiro foram soltadas, vereador Carijó, todas as pedras para que sejam feitos cascalhos lá. A máquina foi lá e efetuou o corte das estradas. A chuva veio e destruiu tudo. Tudo precisa ser cortado, tudo novamente. Quebrou uma pá agora. Pontes estão rodando. E aqui eu quero fazer um agradecimento especial, e faço isso em nome do Zampieri e a pedido do Zampieri, a todos os servidores públicos do município de Pitanga. Dizer realmente da importância de cada um dos senhores, dizer da forma como estão trabalhando, do empenho que estão trabalhando, da camisa de trabalho e da aceitação realmente das ideias e do compromisso de cada um em realmente trabalhar por Pitanga. E o Zampieri tem colocado isso diariamente, que os funcionários têm que serem valorizados, que os funcionários de Pitanga são a alma desse município e realmente são quem comanda esse município no interior e na cidade. Então, um agradecimento a todos que se empenham, a todos que trabalham de forma realmente efetiva e dentro das condições que, se não são as melhores, são as que se pode dar neste momento. Sim, vereador? Vereador Guinaldo, da minha fala, Vossa Excelência deve ter prestado atenção, tenho certeza, e viu que Na outra enchente eu falei, devia ter tomado uma atitude no meio. Naquela já foi tomada. Isso, eu fiz para ter uma atitude. Então foi tomada a atitude. Foi tomada. Mas já tinha alertado. Segundo, quem que analisa é a Defesa Civil que entra para decretar estado de emergência. Mas espera lá, eu não sei, eu sinceramente eu não sei. É a Defesa Civil, mas quem compõe, quem que comanda, quem que faz? Vamos ver agora. Houve outros municípios no Paraná se pediram. Vários pedidos, vários E se conseguiram. Vou ver o grau da coisa. Exato, para ver quem que analisa isso aí. Eu fiquei curioso agora. Obrigado. Obrigado pela parte. Vou colocar mais uma situação, Vossa Excelência. Vamos fazer mais um estudo em cima disso aqui, observando onde os deputados, citando o deputado propriamente mais chegado da região aí, tem um mando político e acompanhou esses pedidos, para ver se realmente foram aprovados ou não. Só uma colocação. É importante saber isso. Só uma colocação. Agora fiquei mais em dúvida ainda. Quando não dá certo, parece que ocorre. Quando está certo, para atenção. Vossa Excelência fez uma colocação aqui para ver quem e por que não. Eu estou colocando aqui se esses deputados realmente foram atendidos. Porque a gente sabe, vereador, Vossa Excelência é extremamente baseado. Tem 4 mandatos, uma experiência inquestionável dentro dessa casa. Sabe que lá em cima é político. Vossa Excelência sabe que, infelizmente, nesse país, prepondera muito o interesse político. Prepondera de cada um de nós aqui. Prepondera dos deputados, do governador, do presidente. Há interesse político de cada um de nós e não adianta negar aqui. Não vamos chamar a população de todos, que todos estão nos analisando. Todos aqui têm interesse, de repente, continuar nessa casa. Alguns outros procurar outro cargo. E parece aqui que a impressão realmente, às vezes, realmente, defender um lado ou criticar o outro. Mas vamos ser justos, há problemas no município de Pitanga, há uma série de problemas. O prefeito está conseguindo resolver, não está conseguindo resolver todos. Mas acompanhe o trabalho dele, verifique se no pátio, quando o tempo está bom, existe alguém parado, existe alguma máquina que não está parada. Veja o que o Pedro, diretor do departamento, está fazendo no dia a dia aqui. Vamos cobrar atitude, sim, mas vamos mostrar atitude primeiro. Vereador, permite só encerrar. É estritamente necessário essa questão que seja decretado pelo Estado a questão da, o decreto de emergência, porque no passado nós já estivemos aquela estiagem e foi muito importante quando aceita pelo Estado quanto a prorrogações das dívidas agrícolas que ocorreu naquela data. O município que consegue e que conseguiu, houve uma prorrogação das dívidas e agora o pessoal que está entrando na colheita do trigo está sofrendo, vai, além de não ter o preço, a produtividade está lá embaixo, a qualidade está lá embaixo e certamente aqueles que se financiaram vão ter que já solicitar o Proagro e esse decreto de emergência, olha, é estritamente necessário para que consigamos fazer uma negociação junto com o governo federal dessa questão das verbas dos financiamentos agrícolas. Obrigado. Talvez, Adir, eu esteja sendo imparcial aqui pela posição que eu ocupo nessa casa. Mas sempre tenho colocado, realmente, e Vossa Excelência já sabe como eu tenho agido nessa casa. Eu tenho elogiado Vossa Excelência, temos um relacionamento extremamente bom, extremamente ligado, respeito muito a Vossa Excelência aqui, mas digo que certas situações realmente não contribuem absolutamente em nada em colaboração da administração. Veja, nós citamos hoje aqui até o caso das flores. Nós reclamávamos muito que precisava realmente dar um brilho nessa cidade, ainda que seja superficial. Quando se limpa a Praça do Redondo, quando nós observamos que quase todas as praças da Pitanga estão limpas, quando as gramas estão aparadas, quando há um colorido de flores aqui, isso acaba sendo utilizado aqui, tentando transparecer aos olhos da população algo feio de nossa cidade, gente. As flores estão embelezando a cidade. Furtaram várias e várias flores. Só na Praça do Redondo foram 200 e poucas mudas. Eu denunciei isso aqui, cobrei das autoridades e cobrei do Poder Judiciário a atitude com relação a esse fato. Mas a Secretaria de Cidade vem se empenhando e fazendo tudo aquilo que é possível com os escassos recursos, porque todos os municípios passam. Quem tem acompanhado aqui, através dos meios eletrônicos, os relatórios bimestrais, quem veio ontem aqui acompanhar a audiência pública do quadrimestre, observou como está a receita. E existia uma estimativa de, salvo engano, o vereador Edilson esteve aqui durante quase tempo, de quase 35 milhões, e com o que se arrecadou hoje, possivelmente nós chegaremos aí, talvez me corrija, vereador Adir, vereador Carijó, próximo dos 27 milhões, são aí quase 8 milhões a menos na receita do município Tanga. Vivem os municípios um momento difícil, diferente do que aconteceu em anos anteriores, que nós tivemos uma elevação de receita em razão de vários fatores. Da administração também, mas da evolução do próprio país. E hoje a gente sabe que essa crise, ainda que para quase totalidade tenha se passado, ela continua repercutindo nos municípios e nas receitas, tanto do Estado, da União, como dos municípios. Fique à vontade. Pedro Aguinaldo, mais uma vez. Eu acho bonito as flores, eu acho bonito pintar, eu acho bonito feitar a cidade. Claro que acho. Só que eu acho também, e eu acho que você também sabe que tu tem razão, mas, pelo amor de Deus, tem que limpar, sim, essas bocas de lobo, esses bueiros, tem bocas de lobo, tem que dar uma limpada. Eu acho que tem que fazer isso aqui também. E está deixando a desejar nessa parte. E outra coisa, estado de emergência, lavoura, quebra de safra de trigo, quem financiou foi o governo federal, não foi o Estado. Segundo, o Estado inteiro do Paraná tem quebra de safra. E como quebrou a safra? Olha, a região norte está colhendo um desastre. A colheita de trigo esse ano não vai colher 50% que tinha previsão. Duvido que colhe 60%. Que só cobre, vereador. E não tem preço, é verdade. É porque vereador. Agora não vou mais pedir. Por que desmerecer algo que está acontecendo? Por que então não elogiar? Vamos criticar o que tem que criticar, mas vamos elogiar o que está acontecendo. Não tinha as flores têm. A cidade não era bem cuidada. A Praça do Redondo está ali. Quem andava na Praça do Redondo sabe disso. Quem é vizinho de lá sabe disso. Isso aconteceu. Está acontecendo. Sim, fica à vontade. Não, realmente, nós não podemos... Eu acredito que nós temos que elogiar. Tanto que essas pessoas que estão fazendo essa limpeza da rua, plantio de flores e tudo, tem 3 firmas terceirizadas fazendo isso. Que ganhou a licitação. O senhor sabe disso. Agora, o dever da prefeitura... que seria embaixo das pontes, era tirar, se o senhor quiser, eu mostro as fotos aqui, da maneira que está. Não, não, não é preciso. Foto, eu já a semana inteira, entende tu que é lugar. O senhor tem conhecimento já dessas fotos aqui que... Então, é isso. Ideia, a parte de limpeza, parabéns, bonito. Mas tem três equipes que ganharam uma licitação, que o senhor sabe. O vereador até questionou, o vereador Carijó. Eles estão fazendo uma boa parte. Bom, bonito. Até tem aquele senhor que mexia com fogão. O que você quer dizer das três empresas? São belezas. Estão fazendo um trabalho. Estou elogiando o trabalho que eles estão fazendo, vereador. Nossa, parece que quando eu falo com o senhor muda a atitude para o senhor. Nada, vereador, é que Vossa Excelência deixa. O senhor está um pouco estressado, vereador. Eu não estou. Obrigado, vereador. Absolutamente tranquilo. Mas veja como Vossa Excelência fala. Vossa Excelência veio falar e logo citou as três empresas que foram contratadas. O que que se imagina? As três empresas. E daí? Está correto? Houve um processo de licitação? Houve publicidade? Houve várias empresas participando? Ganharam quem ofertou menor preço e apresentou a documentação de habilitação? Perfeito, correto? Vossa Excelência monta uma empresa e participa. Não foi feito nenhum pedido de informação sobre isso. Com o sistema que foi contratado lá. Então, mas veja, Vossa Excelência nunca se resume, de repente, só elogiar. Fique nervoso, meu, eu estou tranquilo. Vossa Excelência, é comum, eu jamais vou observar aqui nessa casa. Leonardo, só a última. Só. Vejo bem. Mas também, vejo bem, nós temos de um, às vezes, criticar, mas mostrando a solução. Então, Vossa Excelência faz quase sempre isso. Quando vocês falaram que cada administração tem que fazer alguma coisa, eu também quero dizer, e Vossa Excelência era ali do governo passado, e dizer que não era limpa a cidade, mas vamos reconhecer. Daquela rua que eu citei da rádio, ninguém citou, mas não deu enchente nenhuma casa lá, né? Porque foi feito um trabalho. Foi feito um bom trabalho, né? Foi investido um bom trabalho. Mas agora também tem que citar que foi. Às vezes, o que quer dizer? Foi melhor abrir aquele valetão, manilhar tudo aquele negócio lá. E não foi pintado, talvez, na época, o meio fio, mas evitou a enchente. Agora, se tivesse ficado, às vezes, só na limpeza e não fazer aquela dragagem, aquele manilhamento, hoje estaria ter alagado tudo. Porque pode ter certeza. Iria levantar esse cilho de água lá. Olha, vereador, toda administração realmente faz algo de bom. Isso é indiscutível. Ninguém é tão ruim que não faça algo de bem. E o contrário também é verdadeiro. Mas eu deixo Vossa Excelência aqui bem claro. Agora eu quero me dirigir realmente aos suplentes de vereadores. E dizer a todos realmente que há uma vontade, infelizmente, dos deputados federal, de vereadores, de deputados estaduais, em fazer um lobby monstruoso com essa PEC dos vereadores. Monstruoso. E não estou aqui citando nomes. E já ouvi de políticos, que não vou citar o nome aqui, de Brasília, dizendo que não teriam como votar contra, porque as próximas eleições estão aí. Mas que entrou sim aqui um projeto, de emenda à lei orgânica, em que altera para 13 vereadores, e estabelece em um dos artigos aqui, que para que seja aplicado, tem que ter o princípio da anterioridade, que tem que ser um ano antes do pleito eleitoral. Ou seja, antes da realização das convenções. Houve-se na imprensa, houve-se de alguns políticos, que isso está acabado, que isso é taxativo, e que não tem absolutamente nada que se possa contrariar, porque é uma emenda à Constituição Federal. E quando se fala em Constituição Federal, fala-se numa lei que está no ápice da pirâmide. E nós sabemos, aqui tem o Donizete Mendes, nós temos Luiz Matos, nós temos o Batatinha, que assumiu no lugar da Olga, nós temos o Serginho, que inclusive eu conversava com ele ontem, e que essa casa não vai se posicionar de forma alguma contrária à entrada dos vereadores aqui. Mas que nós também temos que ser responsável, e como vereadores, e como responsáveis pela elaboração de grande parte das leis, salvo aquelas de iniciativa do Executivo, que atender ao que reza a Constituição Federal, ao que diz o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. Os deputados federais e o Senado Federal aprovaram, sim, um aumento de vereadores e deixaram a cargo dos poderes legislativos municipais que realmente estabeleçam o número de vereadores. Há casas, por exemplo, que já tem um número. A Pitanga, por exemplo, já tem, através de uma resolução aqui, o número de 11 vereadores. E pelos cálculos que fizeram por aí, quem entraria seria o Batatinha. Salvo melhores cálculos, né? Só me permite. No meu entendimento, quem entraria é o Donizete e o Serginho aí. Porque eles têm a cadeira direto daí. E eles são sobra. se for dois. É isso que eu estou falando, na verdade. Pelo é verdade, você tem razão. Entrariam os dois, que eles iriam direto, se for assim. Não entraria apelação. Pelo, não, pelos cálculos que me passaram. Isso eu não estou falando que é taxativo. Que entrariam, nós teríamos uma lei que entrariam, teríamos 11 vereadores aqui. Eu ouvi falar do Serginho e do Batatim. Vossa Excelência está falando do Zé, talvez realmente seja este fato. Mas nós temos, além da aprovação dessa PEC, nós temos pronunciamento do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Brito, afirmando categoricamente que ela é inconstitucional e que ela não tem aplicabilidade neste mandato. E esta casa aqui, prezando sim pela representatividade, mas também pela responsabilidade com a elaboração das leis, e que essas leis não devem ser aprovadas para ficarem no arquivo e não terem eficácia nenhuma. Então eu sugeria que, seguindo os comentários do Fabrício aqui em off, que nós esperemos que o Tribunal Superior Eleitoral e o STF se manifestem com relação à PEC, para que nós sim possamos aqui realmente elaborar uma lei e que essa lei realmente seja eficaz e tenha aplicabilidade. A Ordem dos Advogados do Brasil já entrou, ou deve estar entrando aqui, escutei um pronunciamento do presidente, com uma ação, acho que no Supremo, para discutir a constitucionalidade com relação à aplicação neste mandato. Então, aí, questão de 30 dias, aí nós temos uma decisão, realmente, se tem aplicabilidade ou não. Fique à vontade. Vereador Aguinaldo, eu sempre defendi, eu gostaria que tivesse mais os outros quatro, todos nós gostamos. Agora, vejo bem, nessa legislatura, não vai entrar nenhum desses quatro, nenhum. Presta atenção, nenhum. O TSE já se manifestou, o Supremo já falou a opinião, então escute só. Só que essa aqui é para a próxima legislatura ser 13 cadeiras. Aí eu sou a favor dos 13. Eu voto a favor para essa mudança de lei orgânica, que é para a próxima legislatura que vai ser. Essa aí não vai entrar, ninguém vai mudar essa regra do jogo. Só para fazer uma colocação aqui para as pessoas entenderem. Até o dia 30 de junho nós temos, antes das eleições, o prazo para a realização das convenções. É nessa data que se escolhe os candidatos, que a gente sabe o número que cada partido pode lançar de candidato e que podem ser inscritos. Nós tivemos um número X, através de uma resolução do TSE, dizendo o número, portanto, teria que se enquadrar naquilo. Os partidos lançaram aquele número e os candidatos, Sérgio Vereador, e os 9 se elegeram. Agora, de repente, nós temos uma alteração aqui, e é possível que o vereador que entrou na sobra tenha que sair de uma casa, deixar de ser vereador, porque o outro que não fez possa fazer, outros possam fazer diretamente vereadores. Como que fica esse vereador que pode sair? Vossa Excelência até foi um dos que levantou essa questão. Mas não vai mudar. Isso aqui, ó, vejo bem. Eu sou bem claro. Não, como é que vai mudar a regra do jogo? Não existe isso aí. Vai ser para a próxima legislatura, daí vai ser 13 cadeiras. Olha, vereador, cria uma insegurança absurda. Claro. Porque, de repente, no próximo mandato, vem os deputados e fazem outra. Não, agora tem que ser 15. Que essa mudança da lei orgânica que tem aqui, isso aqui é para a próxima legislatura. É constado na lei orgânica que vai ser 13 aqui. É só isso. Então, essa questão, e daí fica, de repente, vereador, que estes vereadores aqui estão se colocando contrário ao aumento de vereadores. O Batatinha é suplente e está na expectativa também. E Vossa Excelência tem acompanhado as conversas, está aqui sempre na casa, do que nós temos que discutir. Então, para deixar bem claro a todos aqui, que essa casa, de forma alguma, é contrária ao aumento do número de vereadores, mas tem que ser dentro da lei. Vai ter que ser dessa forma aqui. Eu agradeço a presença de todos aqui. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, demais vereadores, imprensa aqui escrita, Jornal Paraná Centro, nosso amigo, ex-vereador Alcir Pereira, ex-vereador Reinetes, e o ex-prefeito Camilo, e demais pessoas aqui presentes, meu boa noite. Venho aqui hoje na tribuna, senhor presidente, falar do final de semana. Estivemos lá no, na comunidade de São Berto, ajudando junto com a população, Se falasse o secretário, o Júnior, mandasse os pranchão, a população ia ajudar. Quero parabenizar que a população foi em peso. 21, sobrando pessoa até para fazer a ponte. Inclusive eu vi e quero aqui agora dar os parabéns para esse pessoal que faz a ponte. O peso que é um pranchão. Puxei um lá só, já, Deus o livre. Então quero parabenizar esse pessoal que lá fazem pontes, se molham, se sujam. Inclusive, depois de 2 horas fizemos a ponte, fizemos aquela carninha assim, que o povo lá merecia. Aquela carninha que todo mundo reclama, mas acho que o povo tem o direito. Falando, vim falar da festa de centro. Eu acho que tenho que dar os parabéns para o prefeito e quero que a população diga alguma coisa. Vereador, permite só uma parte, eu acabei me omitindo ali. Sim. Aproveitando o gancho do vereador Carijó quando falou ali. Só para dizer dos recursos, vereador Dilson, da FES Centro. Esses recursos que foram conseguidos, eles são específicos. Ou seja, é só para aquilo. Portanto, não é que o prefeito não quis recursos para fazer outras obras, deixando esses. Não, ele foi buscar todos. Mas esse recurso para a festa, ele só pode ser aplicado naquilo. Mas ele buscou outros, sim. Então não vamos confundir os recursos da festa sendo com recursos para a realização de outras obras. Me permite uma parte, vereador? Sim. É verdade o que o vereador falou. Agora, veja bem, pediram só para a festa, mas não pediram para fazer a limpeza. Se tivesse pedido de outra, para o deputado, o mesmo deputado, fazer uma emenda para outra, de repente vinha. Mas é ter que pedir. Agora, pediram para a festa e centro. Eu sei disso, é verdade. Só que se tivesse pedido mais 200 ou 300 para fazer a limpeza, tivesse, de repente vinha. Agora, realmente é verdade. Pediu para aquilo, é específico para aquilo. Adilson, não abusando. Eu vou convidar o vereador. Me permita, eu convidar o vereador. Tem uma central de projetos que não tinha e tem hoje. E que tem um pessoal técnico especializado só na elaboração de projetos. Nós temos encaminhado ao Estado e à União mais de 37 projetos, vários projetos aprovados. E eu posso, novamente, é porque já teve aqui nessa casa, que não sei se Vossa Excelência tomou ciência, a relação de todos eles. Talvez nós não tenhamos, nos últimos 2, 3 anos, a quantidade de projetos que está feito nesses poucos meses de administração. E eu posso trazer para Vossa Excelência a relação de todos, não trago a cópia, porque a quantidade e o volume é enorme de papéis. É, o que eu ia falar, o Aguinaldo respondeu, que o dinheiro da festa não pode ser destinado a outro asfalto, tem que ser só para aquilo. Inclusive, se fosse aí, tá tendo 2 projetos do centro de evento, fazia um só e fazia o resto em asfalto, só que não pode. Na prestação de conta, o prefeito pode ser até cassado. Então, mas como a Vossa Excelência, o vereador Carijó, falou, eu concordo também que tem que ter projetos, mas tem muitos projetos, até inclusive, estava vendo lá na central de projetos, tem um projeto que foi feito, entregado na mão, inclusive do ministro da Agricultura, Reinaldo Steff, de 600 mil para arrumar todos os maquinários da prefeitura. Então, eu acho, o nosso prefeito está correndo atrás de recursos, verbas, e com certeza, o Rio tem que ser solucionado esse problema mesmo. Mas eu vou dar uma cobradinha nos nossos amigos, pares, vereadores aí. Nós temos para de falar de fotos, Rio, de passado. Vamos nos unir junto com o prefeito. Ó, o prefeito não tem culpa da chuva. Agora nós temos que buscar a solução. Como o vereador Fabrício falou, o senhor Tagão conseguiu a draga lá? Parabéns. Tem por obrigação que pegou voto aqui? É o deputado do prefeito? Parabéns para ele. O senhor Alexandre Cury conseguiu ver para Pitanga? Parabéns para o Alexandre Cury. Nós temos que se unir e pensar em Pitanga. Não ficar muito brigando por causa de poucas coisas. Sempre. Sim. Não, realmente, eu tenho que agradecer mesmo que eu fiz um requerimento, até me cobre, até realmente eu falhei, foi falha minha. Eu fiz um requerimento para cascalhamento ali na Borboleta de São Roque e ficou bom o cascalho. Realmente, claro que teve a festa, tudo, eu agradeço o executivo pelo trabalho que foi feito, o qual fizemos esse requerimento e foi atendido quase que, sinceridade, por ser da oposição, até tenho que ir lá ver, realmente, nós fizeram galhos, foi feito um trabalho de primeira mesmo. Ontem nós tivemos audiência pública, como o vereador Aguinaldo falou, e até o comentário do vereador Adir. No momento eu também achei aquela diferença de 5.600.000 para 4.600 das duas secretarias, mas 1 milhão, depois da conversão com a Viviane, 1 milhão é para compra de máquinas, equipamentos, e pode ser mudado. Não que o prefeito só está pensando na Secretaria da Cidade. Como já foi mudado para a Secretaria do Interior, com certeza ele está pensando muito na Secretaria do Interior também. Me concede mais uma parte? Sim. Quando Vossa Excelência colocou aqui, ó, a população e para nós, que nós temos de se unir, eu quero deixar bem claro. Eu solicitei, junto com o deputado, falei com o próprio prefeito, para viabilizar a vinda da patrulha do Estado, fazer 20 quilômetros de Cascalho. Então eu apontei os caminhos. E ajudei, levei até o abaixo-assinado. A resposta do prefeito no dia foi dizer que deputado não tem mando político. E eu quero repetir aqui para deixar bem claro. E grave o que eu vou dizer. As patrulhas estão na mão dos deputados. Olhem bem. O Artagão tem para os municípios dele lá também. Como o Curi tem, todos os deputados têm o mando político. E dos governos têm as patrulhas. Então tem que viabilizar agora para vir daqui vários meses. Porque já está programado para outros municípios. Agora, já tem vários municípios que está programado. Quanto mais atrasar, vai atrasar de vir para cá. Então tem que solicitar. Quantas vezes eu já falei isso? Então não vamos passar aqui que de repente a gente não dá solução para ajudar. Eu quero deixar bem claro isso aqui. E ainda solicitei para a nossa região lá, Batatim. Solicitando para fazer lá na nossa região lá. Obrigado, vereador Lisso. E também, falar de coisas boas, né, Vilsteres? Lembrar também dos jogos da Crisol sábado, né? Se inicia nesse sábado, lá em Candói. Com certeza, o apoio, vocês vão ter, já falou com o prefeito, falou com a minha pessoa, o apoio total junto a vocês, que o pessoal do interior sempre cobrei, sempre são sofridos, e principalmente aos domingos, que temos que dar uma cobradinha no nosso secretário de esporte para dar mais um apoio nos campeonatos do interior que pararam, né? E eu vou ser uma pessoa que vou cobrar ele. Parabéns para vocês e lá que façam bons jogos. Muito obrigado, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra? Passamos para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da mesma. Matéria da ordem do dia. Em terceira discussão e votação do projeto de emenda à Lei Orgânica número 2/2009, altera os artigos 12, 17 e 80 da Lei Orgânica Municipal. Em segunda discussão e votação do projeto de Lei Ordinária número 42/2009, autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir por compra bens, móveis e imóveis, que especifica e dá outras providências. Em única discussão e votação, a moção de aplauso número 4/2009, de autoria dos vereadores Agnaldo Vujanski, Dirceu Agostinho Bassani e Edilson Vaz. Em única discussão e votação, o pedido de informação número 15/2009, de autoria dos vereadores Carijó, Meco e Adir. São esses a matéria da ordem do dia, presidente. Em terceira discussão e votação do projeto da emenda da Lei Orgânica número 2/2009. Em discussão. Senhor presidente, é só alteração da redação. Nós já aprovamos nas outras duas vezes e não há necessidade de a gente ficar discutindo mais. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 42/2009, em discussão. Senhor presidente, já aprovamos também na primeira votação. Foram todos aqui favoráveis, embora tivesse alguns comentários aqui, trata-se da aquisição de imóveis urbanos para ampliação do cemitério municipal ali. Todos sabem da situação, porque passa o cemitério e há necessidade realmente de que seja ampliado. Eu acho que como houve votação aqui unânime, salvo engano que eu me lembro, na primeira, eu peço que seja permanecida essa unanimidade e possamos realmente aprovar, porque é uma obra que requer relevância e urgência realmente. Senhor presidente, peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Eu já votei favorável e vou votar de novo favorável, só que eu deixei um alerta. Eu questionei e fiquei em dúvida do valor. Agora, o que compete a nós? Nós temos de aprovar ao executivo fazer a aquisição para ampliar o cemitério. Agora, os valores, é uma questão que o executivo tem que pensar e ver o que vai fazer. Deixar bem claro isso aí. Mas eu sou a favor da compra, tem que ampliar sim. Agora, os valores, quem vai comprar é o executivo. Agora, amanhã depois, extrapolar o valor, eu não quero que caia a culpa em cima da casa. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em única discussão e votação, a moção de aprovação, número 4/2009, em discussão. Vereador, acho que da mesma forma, a gente já discutiu exaustivamente, principalmente aí, na secretaria dessa casa aqui, do porquê, das razões realmente que foi pedido, e eu digo assim, por todos os vereadores, porque ficou à disposição aqui para que todos efetuassem assinatura nesse pedido, de moção de aplauso à associação lá do Cantu. A gente sabe, na verdade, que nos dias de hoje é fundamental a participação da sociedade, seja ela constituída ou não. A gente sabe que é humanamente impossível, por parte da administração, resolver todos os problemas. E esta associação, realmente, ela tem feito um trabalho repetitivo e incisivo com relação à manutenção das estradas, as laterais das estradas, a faixa de domínio das estradas que ligam o Cantu até a nossa cidade aqui. Nós tivemos aí num sábado, aí, todos os vereadores aí participaram, inclusive andaram patrocinando aí churrasco, batatinha, eu, acho que quase todos, a Dirca, Calijó, acho que quase todos os vereadores andaram ajudando o Meco, o Edilson, o Fabrício, pelo trabalho que fizeram. E que frise, não é a primeira vez que fazem. Já por várias vezes fizeram isso aqui. E alguns deles me colocavam lá, que a princípio, assim, a impressão que passa é que não há valorização do que eles fazem. Que realmente é considerado um serviço, assim, extremamente secundário. E que não tem aquele interesse por parte da administração, por parte dos poderes, o devido valor. E eu coloquei essa sugestão. Outros vereadores já tinham colocado, o Batatinha colocou também. Todos aqui realmente entenderam o porquê do pedido. E eu peço a Vossa Excelência aqui, aqueles que de repente não assinaram, que assinem e que aprovem aqui, que nós possamos realmente também valorizar o trabalho que essa associação vem realizando e vem contribuindo com a administração pública, vem contribuindo com todos nós aqui, principalmente com a população pitanguense. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Eu quero parabenizar o vereador Aguinaldo, o vereador Bassani e o vereador Edilson Vaz por essa iniciativa. E eu acho que eu já assinei, eu já devo ter assinado já, se não quero ser um que assina também. E parabenizar, realmente, a associação não é só para lá pedir para me ajudar, ela também tem que ajudar. E eu acho que realmente tem que estar a colaboração da sociedade. Tem horas que eles têm que dar uma mão mesmo lá. E é o que eles estão fazendo. Às vezes é um bueiro trancado, eles mesmo lá desentopam, mesmo se não o poder público ir lá. Eu acho importante fazer roçada em beira de estrada. Essas coisas eu acho importante. Parabéns, vereador. Eu sei que a moção é um incentivo para a associação. E vai, às vezes, despertar as outras associações e fazer a mesma coisa. Permito, presidente, só uma colocação. Conseguiu. No passado, talvez pela falta de equipamentos, existia os inspetores de quarteirões, onde cada pessoa tinha que dar 2 ou 3 dias de serviço na sua comunidade, onde era feito aí as limpezas das estradas, arrumando. Então, no passado já teve, acho que vamos ter que voltar para essa, de repente, essa lei aí, para que cada um, pelo menos, zere na frente da sua propriedade. E parabéns, como eu falei na sessão anterior, ao pessoal da linha Cantu, e há muitos anos o pessoal aqui da Limeira, Borboleta Baixa, já vem fazendo esse trabalho. Peço a palavra. Conselheiro, a palavra. É claro que nós também não podemos deixar de parabenizar as pessoas lá da linha Cantu, as pessoas que trabalharam, que fizeram esse trabalho. Claro que votaremos a favor também, juntamente. E primeiramente, parabenizar o vereador Aguinaldo por ser o autor dessa moção. E também, né, claro que nós temos que respeitar, pois é uma liderança política, tem um mando político naquela região que teve maior votação. Acredito que nada mais merecedor que essas pessoas até solicitassem para que o senhor até participasse desse pedido. E tenho certeza que quando o vereador Carijó, o vereador Adir falam de coração mesmo. E pedir que as outras comunidades, as outras pessoas também se sensibilizem e façam essa parte. Quando o vereador quando o vereador Fabrício disse que se todo mundo fizer um pouco a parte, se cada um jogar um pacotinho de lixo na rua ou no rio, a tendência é melhorar para todo mundo. Senhor presidente, só por questão de justiça realmente, dizer aqui que não só o Cantu fez, o Adir já citou, Borboleta Baixa, inclusive um ano, né, Adir, resolveu o problema, tinha uma quantidade enorme de pedras soltas que ligam a Limeira, desde o final lá do calçamento da Limeira até a sede lá da igreja ucraniana da Borboleta Abaixo. Aí o pessoal se reuniu, tirou aquelas pedras. Dizer também que essa associação do Cantu, através de um ofício, procurou o Batatinha aqui, informou, né, Batatinha, que estaria realizando o trabalho, que foi um dos primeiros, na verdade, que deu a força para eles e fez um agradecimento a todas aquelas pessoas lá do Cantu pela iniciativa deles. Então, esse pedido, embora possa ser feito por um ou outro vereador, ele é um pedido de todos, porque sem aprovação, sem a manifestação de cada um dos senhores, então, méritos aqui se tem são para a associação. E o mérito pela aprovação é de todos os vereadores, não é do Aguinaldo, não é do Dilson, não é do MEC, tanto é que ficou ali para todos assinar. A partir do momento que tem assinatura de todos, é porque todos participaram da mesma forma quem votou aqui nessa casa. Então, se há méritos aqui, é da associação e de todos os vereadores dessa casa, hein? Embora eu entenda que nós aqui, na verdade, não estamos fazendo nada mais do que agradecer o que o povo tem feito por essa cidade. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em única discussão e votação, pedido de informação, número 15/2009, em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Esse pedido de informação, na verdade, havia entrado com pedido de informação, subscrito pelo vereador Adir, vereador Meco, e na época o líder do governo, o vereador Aguinaldo, pediu para que fosse fracionar em três. E eu concordei com o vereador líder do governo para fracionar em três. Então agora seria a segunda parte. Então, portanto, espero com o apoio, claro, de todos os vereadores favoráveis. Né? Eu, como faço parte desse pedido de informação, junto com o vereador Adir, o autor é o vereador Carijó, e realmente, como foi fracionado em três vezes, e já reprovado alguns dias atrás, inclusive em conversa com o vereador Batatinha, o qual se manifestou favorável. Mas favorável por quê? Porque nas sessões passadas foi comentado. Por que fazer esse pedido de informação novamente se o próprio vereador Carijó, que foi o autor do primeiro pedido, ou melhor, dos dois primeiros meses, sem uma explicação? Eu acho que o vereador Batatinha pode concordar até que o vereador Carijó explicou, o vereador Carijó. Não estive na sessão, mas dependia dessa explicação desse pedido de informação, de esclarecimentos, o qual eu acredito que nenhum vereador contestou os esclarecimentos, e sim, tiveram mais informação sobre esse pedido de informação, que seria o empenho, todos os empenhos, referente agora a esses meses, dois meses. Peço que seja aprovado para que na próxima sessão o vereador Carijó possa fazer mais explicações e o conhecimento dos nobres colegas sejam bem mais na íntegra. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. A questão da apresentação de pedidos e informações, a gente sabe que é normal e comum em todas as casas. Isso acontece a nível do município, a nível do estado e a nível federal. E eu já citava um exemplo que acontece, por exemplo, no governo Requião. O governo Requião não deixa aprovar nenhum pedido de informação. Nenhum. É extremamente taxativo. Eu conversava com alguns deputados lá do PMDB. Eles são extremamente taxativos. Claro que uma coisa não tem nada a ver o poder legislativo estadual, de repente, o cargo de deputado com o cargo de vereador, mas tem semelhança, sim, com as funções, cada um na sua competência, claro. Então, eu só colocava isso só a título de exemplo. E isso não significa realmente que o governador Requião esteja cometendo um ato ilegal, que esteja realmente sendo desonesto com o dinheiro público. De forma alguma, até porque a gente sabe que desde 2001, desde a aprovação da Lei da Responsabilidade Fiscal, é obrigado, através dos meios eletrônicos, a divulgação dos relatórios, não só bimestrais, mas quadrimestrais, do que ocorreu na administração, no que se refere à receita e despesa. Isso tem sido feito e cumprido rigorosamente por essa administração. Não só nos bimestrais. Eu não sei se algum dos vereadores aqui tem acompanhado esses relatórios, mas eles ficam à disposição e a assessoria da casa está aqui realmente para nos auxiliar e nos mostrar realmente como vem acontecendo. A audiência pública teve ontem aqui e foi realmente esclarecido como foi a questão dos gastos e a questão da receita nesses últimos 4 meses. E nós teremos mais um para fechar os 3 bimestres. É claro que, de repente, um outro vereador pode vir chegar aqui. Mas estes relatórios não trazem, de repente, instrumentalmente, todos os documentos que compõem, de repente, um processo licitatório. Mas nós somos sabedores também que cada exercício é prestado contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E que estas contas ficam à disposição lá no Tribunal de Contas. Vem para esta casa, para que esta casa se manifeste, manifeste com relação ao parecer que é emitido pelo Tribunal de Contas. Às vezes vem com relação à não aprovação e é aprovado aqui, o contrário também acontece. Então, diante do que aconteceu, de todos esses relatórios que nós tivemos, diante do último pedido, vereador Carijó, que Vossa Excelência fez junto com os demais vereadores, que nós aprovamos nesta casa, e que a resposta veio aqui, e pelo que observei, satisfez Vossa Excelência, tanto é que Vossa Excelência praticamente não fez comentários com relação à resposta. Eu acho que o momento, talvez agora, seja de esperar um pouco mais, já que entre as audiências e os relatórios, se passou pouco tempo. Então eu vou sugerir aos vereadores aqui, a todos, realmente, que hoje esse pedido de informação não seja aprovado, respeitando cada vereador, a posição de cada um, a opinião de cada um, a opinião da imprensa amanhã que vai falar, que sempre falou, e é um direito deles, a gente tem que respeitar, mas a administração está lá trabalhando, documentos estão à disposição. Eu acho que não sei se algum vereador procurou, e o argumento não serve, se é da situação da oposição, e foi negado algum documento. Mas qualquer manifestação, em contrário àquilo que eu penso nesse momento, é extremamente respeitável, e eu entenderei tranquilamente, embora tenha a minha opinião aqui, e pedindo porque aqueles vereadores que entendem assim me acompanhem. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Eu não sei se eu entendi bem, Vossa Excelência quer dizer para deixar para a próxima sessão? Deixar para que possamos estudar lá na frente. Eu não falei que ele seja encaminhado para a próxima sessão. Porque, veja bem, quando Vossa Excelência argumentou aqui que o vereador Equiel lá vota que pede para os deputados não aprovar, eu votei no governador aqui, ó. Mas não aprova o que o Requião está fazendo. Eu acho que, para mim, pedindo informação, quem não deve, não teme. Tem que mostrar para o vereador. Tem que mostrar para o governador que é o fiscal do povo. Eu sei que a audiência pública, Vossa Excelência coloca, coloca muito genérico. A audiência pública, eu sei como funciona. Passa lá, gastamos tanto na educação, foi tanto de despesa. É muito possível. Não é agora, assim, é... não vem o desempenho um por um. Então, eu acho, veja bem, eu atendi um pedido de Vossa Excelência como líder do governo. Tenho o maior respeito por Vossa Excelência e por os demais vereadores. Mas fracionei, eu tomei a atitude de fracionar em três pedidos. Vossa Excelência pediu para mim. Eu fracionei em três vezes. Então eu gostaria que hoje fosse aprovado. Concede mais uma parte, vereador? Vereador Crijó, de forma alguma estou colocando aqui que o Requião agiu correto ou incorretamente ou não. Eu confio muito, e pelos comentários que há, não só desse mandato, mas dos outros mandatos que ele teve, tanto de governador como do Senado, na honestidade nele. E isso é ato realmente que ele pratica, não só nesse mandato, mas nos outros. Mas que realmente não implica em ter uma ideia negativa de possíveis crimes administrativos na administração dele. De forma alguma, eu só citei como exemplo, isso acontece no país, em várias câmaras também, mas que coloca Vossa Excelência para que nós possamos, mais lá na frente... Vereador Linaldo, me permite uma colocação? Veja bem, ó. Meu Deus do céu, o que o pedido de informação para responder vai complicar? Não complica na administração, não atrapalha, você nem sabe, não atrapalha. Aqui na outra parte deu só 118 folhas. O vereador Edilson falou que era para economizar papel, deu só 118, e só no ano, não foi nem no verso. Então eu acho que isso aqui não é atrapalhar nada. Olha, presidente, mais uma vez, o próprio Carijó falou que você deu 118 páginas. E a gente sabe que não é só imprimir 118 páginas. Envolve toda a administração e a gente sabe que o setor financeiro, principalmente o setor financeiro, nessa questão, ela sobrecarrega as pessoas que lá trabalham, os técnicos lá, na coleta de todas as informações, porque Vossa Excelência pede cópia dos documentos aqui. Então, o momento diante dessa prestação, dessa audiência pública, e do trabalho realmente que eles tiveram também para realizar essa audiência pública, dos transtornos que estão tendo no trabalho, dos projetos para tentar buscar recursos. O pedido de informação que volta, ele vem, o computador tira e ele impressa assim, ó. Não. Já sai da folha. Vossa Excelência, Vossa Excelência, não é assim. Então, Vossa Excelência, seria fácil também, Vossa Excelência, imprimir os relatórios aqui do bimestrais e quatrimestrais também. Mas eu respeito, Vossa Excelência. Pessoal, o vereador Aguinaldo diz que tem sua opinião e nós todos respeito. Isso é uma coisa natural. Agora, realmente, quando foi falado, quando foi até feito o pedido, o primeiro pedido de informação de todos os empenhos, não é cópia, mas sim os empenhos. Agora, vereador, o senhor mesmo pediu, falando em sua opinião, o senhor mesmo pediu que fosse fracionado, que fosse dividido em três vezes, para evitar um problema maior. Quando o Batatinha disse que dependia de uma explicação no segundo pedido de informação. Nós esperamos, claro que é natural, que a maioria, como o senhor mesmo diz, que não perde em nada, que é tudo. Mas, poxa, não tem nada o que esconder, o senhor fala assim, por várias vezes não tem, não sei qual é o motivo. Agora, para nós, vereadores, é ótimo ter um pedido de informação, é ótimo ter um pedido de informação, uma resposta, um pedido de informação sobre os estagiários que estão aqui. Vereador, estive conversando com o vereador Batatinha, o vereador Edilson estava junto também, tinha mais pessoas junto. Eu não sei se é gozação, se é brincadeira, dali a pouco a gente conversar no meio de pessoas e dizer, não, faça agora o pedido de informação para provar que realmente o prefeito manda para nós não, para nós perder, vereador Carijó. Não, eu acho que não é isso. Eu estou falando sério. Não é isso. Pedido de informação é a arma que o vereador tem. Inclusive, eu tenho uma cópia do pedido de informação de Mato Rico, daquela clínica Mato Rico, o qual, no pedido de informações, eles mostram toda a lei, o qual foi lido já. Eu, simplesmente, em conversa com o Batatinha, com o vereador Batatinha, nós, não, vamos fazer um pedido de informação, foi explicado agora, não, agora sim, agora dá para fazer o pedido de informação para a segunda etapa. A terceira etapa é um complemento. Quem sabe vai aparecer até nesse pedido de informação alguma coisa sobre a clínica? Então, é um pedido de informação, é uma obrigação nossa, é a obrigação dos vereadores fiscalizar. Eu peço aos vereadores, vamos sensibilizar. Amanhã vai ter mais polêmica no rádio, como o senhor mesmo diz. Eu acredito que ninguém tem medo de polêmica, não tem medo de nada. Como não tem medo de mostrar o que está realmente num pedido de informação? É documental. E não é tanta folha, não. Não existe tanta folha assim, não. Agora, se existiu mais empenhos, vereador, até 1.000 folhas que fosse, é mais fácil, é muito melhor ainda para nós fiscalizar. Eu acho que é obrigação nossa, se foi 118, e que tal se esses dois outros meses foi 218, e os dois últimos meses foi 1.018? Eu acredito que é a nossa obrigação fiscalizar. Que venha a quantidade que for. Compreendo, Vossa Excelência. E quando Vossa Excelência se referiu ao Batatinha, o Batatinha tem a opinião dele. Eu só estou fazendo um pedido aqui, o Batatinha segue as ideias dele e aquilo que ele achar correto. É, Vossa Excelência falou em 200, 1.000, você veio 280, ó, vereador. Estas informações, você vê o 200 ou 300, está nos relatórios. Estas informações estão no relatório do quadrimestral. Estas informações que Vossa Excelência acabou de colocar aqui, esteve na audiência pública. Então, Vossa Excelência viu os números ontem. Se eram 200 ou 100, eu não me recordo agora, porque são vários números lá. Mas esteve lá estas informações colocadas por Vossa Excelência. E eu não estou me colocando aqui contrário ao pedido de informação. Eu estou só colocando que o momento pode ser mais lá na frente, em razão da audiência pública que nós tivemos aqui e que quem acompanhou viu toda, é quase uma prestação de contas que o município faz cada 4 meses. Então, o senhor não é contrário. Esteve aqui. Não sou contrário ao pedido de informação. Não sou contrário ao momento. Ao momento eu sou agora. E insisto nisso aqui. Voto, respeito a opinião sua, respeito a opinião do Carijó, e que acho que tem que ser colocado em votação, senhor presidente. O que eu quero colocar, veja bem, pedir informação, o executivo tem 30 dias para responder. Pode pedir prorrogação por mais 15 dias. E se me pedir mais 30, pois eu, de minha parte, não tem problema nenhum. Eu não sou radical e eu acho que não tem problema nenhum. O que eu acho... Veja bem, vai dar... Cada 15 dias responder mais ou menos 50 folhas por cada 15 dias, não é um... Ó, funcionário tem lá o suficiente para fazer isso. Tenho certeza. Senhor presidente, só uma colocaçãozinha. E eu acho que os pedidos de informações nessa casa, para mim, e já fiz aqui também, são falhos na fundamentação. Eu acho que todo pedido de informação tem que ser fundamentado. Por que daquele pedido de informação? Ah, porque desconhecemos as informações, mas sequer analisamos os relatórios e saímos fazendo pedido de informação. Então nós, vereadores, nos omitimos e nos pecamos aqui. Não conhecemos relatórios bimestrais, não conhecemos os relatórios quadrimestrais e saímos elaborando pedidos de informações sem conhecer essa questão que é primordial nos pedidos de informações. Como é que eu posso justificar um pedido de informações e defender ele aqui se eu não conheço estes relatórios onde constam todas as informações da evolução da receita e das despesas durante aqueles períodos? Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifeste levantando. Reprovado por maioria de votos. Eu, como presidente, eu não voto. Se desse empate, eu teria que votar, mas eu... Não foi preciso votar. Mas já tinha colocado a opinião que seria favorável, né, presidente? Não, não posso se manifestar. Certinho. Se for preciso, na hora certa, eu decido que eu voto. Passando para as explicações pessoais, o vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para a manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos. Peço a palavra. Concedida a palavra, senhor. Quero, respeito a opinião de todos os nobres vereadores. E vivemos numa democracia. Sempre prego muito pelo diálogo, pela conversa. E este é o lugar, esta é a casa e o lugar certo para discutirmos. Aproveitando... Só quero fazer um registro. Sábado teve o final da Copa Coamo, lá em Campo Mourão, onde a comunidade do Rio do Meio esteve representando o município de Pitanga. O time do Rio do Meio foi o campeão aqui de Pitanga e foi disputar lá em Campo Mourão as finais. Teve mais de 500 equipes e pela felicidade e pelos bons jogadores que Rio do Meio sempre teve pela tradição do futebol lá. Sagrosso ficou em terceiro lugar. Então, parabéns ao time do Rio do Meio, que muito bem representou os cooperados da Coamo aqui do município de Pitanga. Peço a palavra. Seguido, palavra. Também, senhor presidente, amanhã, não esquecendo o aviso, amanhã começa, se inicia a Feira do Produtor. Vai ser lá no antigo pátio, que tanto falado, com os centros de evento, mas quero convidar toda a comunidade, todos aqui que estão presentes, para amanhã, na Feira do Produtor, que começa às 17 horas, convidar a todos. E agradecer a presença de cada um de vocês e que sempre esteja participando das reuniões. Muito obrigado, senhor presidente. Peço a palavra. Concedida a palavra. É, realmente. Democracia. Eu respeito a democracia. Quando não existe uma conversa antes. Que nós jamais faríamos esse pedido de informação se nós não tivéssemos alguma coisa, algum interesse de um vereador, ou outro. E tinha pessoas, vereador Batatinha, tinha pessoas juntos quando o senhor mesmo falou. Opinião, vereador, eu falei da sua opinião. Quando o senhor deu a sua opinião na hora de fracionar até esse pedido de informação. Mas quando nós estivermos aqui no Centro Cultural, inclusive eu posso até, o vereador Edilson Vaz estava junto. E tinha uma pessoa de fora, o senhor Amauri Campos, da Renascença. Ele foi testemunha. Foi esse, vereador Carijó, que chegou na sua sala, até concordou, até confirmou, quando foi falado sobre isso. Eu acho que a gente tem que ter uma direção, a gente tem que ter uma firmeza. Se é, não precisava estar aqui fazendo isso, falando isso. Se não quer falar, fica quieto. Esse pedido de informação não é o bicho. Esse pedido de informação não vai revelar imprudências. Eu acho que não. Somente um documento que nós vamos ter. Só isso. Poxa, não é brincadeira que nós estamos fazendo. Mas tudo bem. Eu acho que a conversa, tanto aqui como lá fora, porque nós somos vereadores 24 horas por dia. Nós fomos eleitos 24 horas por dia. Não é só aqui na sessão. Não é só aqui que nós vamos estar falando uma coisa para o outro e dizer que eu sou vereador para esse horário só e o que eu falo lá fora é só conversa. Não. Mas daqui a alguns dias, as opiniões podem estar mudando. Claro, vai ter uma campanha para governo, campanha para deputado. Podemos até estar juntos, todos juntos. É natural. E as opiniões mudam? Não. Por isso que a gente tem que ter uma firmeza. Obrigado pela presença de todos. 3 minutos. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido a palavra, senhor. Eu quero dizer que, durante o meu tempo de vereador, nunca votei contra pedir informação. Respeito a opinião de cada um. Não posso concordar, na minha modesta concepção, que um vereador tira o direito do colega fiscalizar. Porque quando nós vamos lá na rua e pedir voto, todos os vereadores usam a mesma conversa. Aí nós vamos lá para fiscalizar. Nós somos fiscal do povo. E nesse momento que você vai exercer o direito de ser fiscal do povo, o próprio colega tira o direito de ser fiscal do povo. Isso eu não entendo. E tenho mais um modo de pensar meu. Quem não deve, não tenha medo, não teme. Se alguém agora dizer que lá na casa do Carijó tem alguma coisa errada lá, se eu achar que não tem, pode ir lá ver. Fico sentado aqui, vamos lá ver. Ninguém teme. Eu entendo assim. Eu quero agradecer a presença de todos, que é importante quando a população vem e assiste os trabalhos aqui na casa, e cada um faz o seu juízo de valor daquilo que ouviu nessa noite aqui nesta casa. Muito obrigado. Senhor presidente, só dar um aviso aqui que a Maristela pediu. amanhã às 16 horas, a Janete Munhoz, que presta assessoria ao executivo, estará aqui prestando informações com relação a um projeto de lei que institui e faz alterações no nosso código tributário aqui. É importante a presença de todos, a presença da população, porque tem IPTU para ser discutido aqui, para que realmente tenham as informações corretas aqui, porque já há comentários que estamos alterando os índices de aplicação do IPTU, quando, na verdade, estamos também somente mexendo nas tabelas, na planta genérica. Então a imprensa, todos, na verdade, estão convidados para virem aqui. E dizendo ainda ao vereador Carijó, ao vereador Meco, a todos os vereadores, que essa casa realmente é a casa que propicia cada um aqui emitir a sua opinião, as suas palavras, e extrair o convencimento que entende mais correto. E que a não resposta, a não aprovação de um pedido de informação, como o próprio vereador Meco colocou aqui, não vai gerar imprudência, não vai gerar, de repente, qualquer outro desconforto. E Vossa Excelência colocou que é mais um documento que vai ficar aqui, aí eu até discordo, não é mais um documento, acho que todos os documentos que nós coletarmos tem que ser documento que realmente traga alguma coisa aqui, não é só ficar arquivando o papel, na verdade, mas que absolutamente a administração não tem nada a esconder, tanto é que já aprovamos aqui vários pedidos de informações, tanto é que este não é o único poder que fiscaliza e acompanha as contas do Poder Executivo. Eu já falei aqui que o Tribunal de Contas, em cada exercício, aprecia todas as contas do município dentro de cada exercício. Ou seja, tudo vai para lá, todos nós somos sabedores disso. Tem um Ministério Público aqui, em Pitanga, no Paraná, no Brasil, que se manifesta, basta ser provocado, então está livre, qualquer vereador que achar que de repente está sendo omitido algumas informações pelo Executivo, se dirija até o Ministério Público e o faça por escrito ou verbalmente, fale com a promotora. Portanto, de forma alguma isso aqui implica. Nós teremos aqui as contas da administração para analisar lá no futuro, quando voltar do Tribunal de Contas. E que nenhum vereador aqui, na verdade, com a não aprovação dos que se manifestaram o contrário aqui, está tentando aqui ocultar qualquer fato que contraria o interesse público por parte do Executivo. Entendo eu, pessoalmente, aqui, que futuramente nós possamos aqui apreciar e até se manifestar favorável, mas diante, volto a frisar aqui, dos relatórios bimestrais da audiência pública que tivemos ontem, realmente esse pedido de informação, que não veio fundamentado, porque não é só pedir, nós não podemos sair por aí fazendo um ou outro pedindo informação, um atrás do outro, sem fundamentação. Eu acho que é aí que tem que, realmente, nós temos que pensar no fazer o pedido de informação. Porque qualquer coisa que nós façamos na nossa vida, nós temos que justificar o porquê. Simplesmente só por dizer que somos vereadores e temos o poder de pedir não é suficiente. Eu acho que atrás disso esconde uma responsabilidade muito maior de mostrar o porquê. E isso nós não fazemos pedindo informações. E peço, na verdade, aqui quando eu fizer um pedido de informação, vou procurar expor as razões do porquê eu fiz o pedido de informações. Há alguma dúvida com relação a alguma despesa? Há alguma dúvida com relação a uma receita? Há alguma dúvida com relação à aplicação daquele recurso? Nós não temos isso no nosso pedido de informações. Eles não são fundamentados. Portanto, aquilo que não é fundamentado, isso não é só aqui. Ele não nos dá a certeza do que estamos a pedindo e do porquê. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando outra para o dia e horas regimentais.